Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje, me convidaram para jogar esse jogo, Magic the Gathering. É isso mesmo? Hoje eu estou aqui para jogar uma partida de Legacy. Legacy por quê? Ah, porque eu sou rico, eu posso. Eu posso comprar do além. Ah, vamos lá, vamos lá. Pra jogar comigo eu chamei quem? Ah, chamei quem? Chamei o Rocker. Rocker! Vem pra cá você, mas vem pra cá você. Que é isso? Você jogou Rocker? É Cálice do Vácuo. Que coisa, Rocker? Cálice do Vácuo, é isso mesmo? Ah, vamos lá. Agora, tudo que eu tiver de custo erudado, é isso? Ah, o Rocker, você é safado, viu, Rocker? Safado, sem vergonha. Ah, você me fudeu, Rocker. Você me fudeu. Ah, parou, parou, parou. Eu vou recolher. Eu vou recolher. Assim não dá. Vai pra lá, Rocker. Vai pra lá. Assim não dá pra jogar. Chega dessa palhaçada. Ah, vamos ouvir o Hacker do Cast, porque é o melhor. E assim não dá. O Hack do Cast é um oferecimento do grupo Jequiti, que vale mais do que dinheiro. Logo após veio o Chaves e mais tarde o filme da Sessão das 10. É um sucesso de televisão, é um sucesso do cinema. É Pássaros Felinos. Ah, vamos lá, roda aí, Teobaldo! Rápidos Cast. Agora. Em ritmo de festa começa o Hack dos Cast, o podcast brasileiro de Magic. E hoje é o dia de falar. Hoje é o programa do dia de falar como pirata. Então lá a este board está o Fernando. E aí, Fernando? E aí, cara, beleza? Beleza. E a bom board está o Tomás Perna de Pau. Fala, Tomás. Yar, e aí? E eu sou o MP, eu tô na enfermaria aqui porque eu tô com dor de garganta. Mas alguém tem que dirigir essa bagaça. Tomás, por que Hack dos Cast? Porque tá tudo liberado. Não, porque aqui é BR. Vamos fazer uma pilhagem então em todas as outras cores. Só deixar BR sobrando. Mas primeiro, agradecer aí o pessoal que mandou feedback. Antes de qualquer coisa, quem ainda quiser falar alguma coisa com a gente, compartilhar alguma coisa, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast e nosso Facebook está aí embaixo anotado. Eu só queria esclarecer que faz bastante tempo que a gente não grava. O último programa, a última semana que nós gravamos foi a semana da entrevista com o Márcio Carvalho, né, o português que é o vice-campeão mundial. Aliás, está bem legal, no episódio 56. Naquela mesma semana nós gravamos, o Fernando gravou as duas entrevistas do Modern, né, Fernando? Foi. E eu gravei com o Felipe e só soltamos na semana seguinte. Então a gente está um tempo sem gravar, por isso que ficou aí algumas coisas no ar. Foi problema de agenda mesmo. Mas estamos de volta, teve pré-release. Fernando, você não joga pré-release, né? Não, cara, mas eu presenciei lá. Eu fui jogar Legacy, né? Aí no mesmo dia que eu tava jogando Legacy, tava rolando pré. Ah, é? E foi. Ah. Conciliou, né? É, 2 dias lá, a loja é grande, aí deu pra realizar os dois. Teve aquela. Oi, oi, pode falar. Não, pra minha tristeza, o cara abriu uma prateleira de pergaminho na minha frente, cara. Nossa, aquela arte, hein? É, cara, nem fale. Mas teve a anomalia que o Grilo comentou que teve lá na Suécia, na tua loja? Teve, cara. Teve muito Planeswalker foil e foi uma quantidade absurda que a galera abriu. E realmente, cara, não sei o que aconteceu. Sei lá se essa edição é meio bugada, sabe? Falando em Planeswalker Fire, e aí, Tomás, tudo bem? É, beleza, minha Chandra tá muito bem. Você abriu uma Chandra de premiação, né? É, pois é, na hora do jogo mesmo não abro, né? Mas você chegou a perder alguma partida no pré-release? Sim, eu perdi, acho que foi a primeira, acho que perdi a primeira partida, não lembro agora pra você quem. Terminou 3-1, eu fechei então. 3-1, é. Eu também, inclusive um ouvinte depois reconheceu a minha voz, caramba, como é que é o nome dele? Eu lembro do sobrenome, Ishimoto. Eu vou procurar aqui já, desculpa, tá, ouvinte? Mas eu joguei com ele a primeira partida, cara. E depois também fiz 3-1. Eu ganhei Dubai, né? É, uma das minhas vitórias foi Dubai, tá? Aí deu pra ficar vendo. Eu lembrei de você, Vitor, lá, cara, que disse que tem. Eu não vi, né? Mas me contaram, disse que teve um cara que abriu uma espada BG, cara. Passou o carro em todo mundo lá. Na nossa loja, você viu isso, Tomás? Não, na nossa? É. Não, porque você falou no último programa que a gente gravou, você falou assim, ah, se alguém abrir essa espada. É verdade, é verdade. Vai passar o carro. E realmente aconteceu, cara. O cara abriu uma espada lá e ganhou todo mundo. No nosso, o Felipe tava na minha frente abrindo a pool e ele abre uma. Eu ia falar expedição. Ele abre uma masterpiece. Isso. Foi aquele. O que muda a cor de todo. Como é que é o nome? Servo do pintor. Isso, ele abre um servo do pintor na minha frente. Eu já tava todo feliz achando que o meu Gear Hook verde promo tava bonito, né? Ia garantir alguma coisa já e tal. E o cara abre na minha frente. Falei, eu também quero, pô. Pois é, ainda não abri nenhuma, nem expedição, nem. Tá faltando expedição. É, Tomás, eu não cheguei a nem ver o teu deck. Como é que tava a tua pool? O que você fez? Eu lembro que em algum dos dois dias eu joguei de BG. Agora eu não tô lembrando se foi na sexta ou no domingo. E o outro dia eu também joguei de preto. Acho que foi um BW no primeiro dia, na sexta-feira. O deck não tava muito forte, não. Eu meio que dependia de umas comunzinhas no ar pra ganhar, tipo os morcegos e aquele 3/4 voador. Mas de bomba mesmo, acho que não tinha nada. Tinha o cóptero, né, que tava fazendo estrago aí. Mas tirando ele, nada. Ah, esse cóptero é insano. Eu abri o Gear Hook verde, abri mais duas raras verdes, cara. Não tem um bicho de 5 manas, um fabricar 2 e que quando ataca os troncos. Ah, é bom. A promo do Game Day. Ah, vai ser promo isso. Então, se tivesse ainda aquele. Como é que é o nome? Intropack. Se ainda existisse, eu teria acho que aberto duas raras de Intropack. Porque além dessas duas, teve uma a Hydra verde. Ah, então, a Hydra verde eu acho que não seria rara de Intropack, porque eu acho que ela é boa e vai. Eu acho que ela vai aparecer no T2, acho que é. 4 manas, 4/3, que pode ganhar marcador mais um Hexproof. É, essa mesmo. E o dragão vermelho, que você pode pagar mana pra garantia de fogo. Então acho que ele também não seria, porque ele é bom. Ele é a rara de Buy Box. Caramba, então são melhores ainda. Você vê como a pool veio boa. Ah, lembrei o nome, é o Ian Matsumoto, que eu joguei na primeira rodada. E aí veio. Não teve como, né? Teve que fazer RG. Eu fico meio tenso de jogar com vermelho em limitado, porque não é uma cor muito versátil, assim. Normalmente você tem aqueles burn que serve como removal e uns bichos idiotas, assim, que não dá pra usar. Tipo, 4 mana, 5/2, não faz nada. Vermelho é uma cor estranha. Sei lá, acho que todas as cores são bem jogáveis. Nesse formato tava. O branco sempre dá vontade de fazer alguma coisa com o branco, né? Removal branco é bom, tem fly e tal, mas essa pool já veio puxada. E teve uma carta verde que eu adorei usar, acho que não vai jogar em lugar nenhum, mas no limitado eu adorei, que foi uma mana verde, mas XX, e é feitiço, e devolve X cartas do teu cemitério pra cá. Ah, sim, é boa. É estritamente melhor do que aquela restock. Isso, é um upgrade do restock. E essa carta no limitado, se você tiver um timing legal, tiver como usar, ela te vence o jogo, né? Praticamente. Contra o Ian, né? Que foi a primeira rodada, na primeira partida eu não vi uma carta colorida. Ele tava de Dimir e só jogou artefato. Não vi nenhuma carta azul ou preta. E não deu pra ganhar, cara. Ele tinha o familiar. Nossa, acho que ia perguntar. Não, ele tinha o familiar, ele tinha o morfolídeo. Sabe esse morfolídeo? Uhum. Que você paga energia, né? Morfolídeo de energia. E não rolou, não deu pra ganhar. E na segunda, o deck dele tava bom e eu também flodei. Acho que nas duas partidas eu comprei mais terreno do que carta. Isso é uma coisa interessante de fazer em limitado. Todo final de partida eu tô agora acostumando a contar quantas cartas eu tenho e quantos terrenos eu tenho, somando tudo, né, pra ver se tá flodado ou não. E normalmente quando eu perco feio assim, tô flodado. É horrível. Ô, Fernando. Eu tô dando uma olhada aqui nas raras de Kaladesh. Eu acho que a promo verde seria esse bicho de 5 manas mesmo. Ou o que você tira energia pra fazer um elemental. Azul acho que seria aquela baleia. O Leviathan, sim, né? Sim. No vermelho tem umas raras ações aí. Tem alguma então, vermelho pior que o dragão? Tem duas. Pô, o dragão é muito bom. Tem o 3 manas 4/4 ímpeto que você ganha 2 energias. Só que ele morre no fim do turno a menos que você pague 2 energias. Ah, isso poderia e tem ser. Também. Tem a pia, né, mas ela é boa. E tem o outro que toda vez que você ganha energia, ele ganha mais 2/2, que é ruim também. Pois é. Então acabou sendo uma um pouquinho melhor do que as áreas de Intropec. Mas foi legal, a edição está interessante. Os dois veículos que vieram para mim foram dois jogáveis também. Não foi tão bom quanto o seu, né? Foi o Fretista, que é o de 3 manas lá, que ataca 5/4. Ainda é bem bom. E um veículo que é 4 manas 5/5, quando entra em jogo você compra uma carta e tripula 3. Que também, como ele se paga, né, em termos de carta, dá para colocar fácil no deck. Uhum. E aí, como é natural, joguei contra dois amigos. Né? Eu não gosto. Ô Fernando, quando você joga esses torneios assim, tem gente nova na loja normalmente? Ou gente com quem você nunca jogou? Ah, Legacy? Legacy não, cara. Só tem cara velho só. É tudo conhecido, né? Tá. É tudo conhecido. Ninguém tem coragem de começar a jogar Legacy, não. A Devir acostumou a gente mal. A gente vai em pré-release com 90, 100, 110 pessoas. Então sempre tinha alguém novo pra você jogar contra, né? Alguém que você não conhecia. Agora a gente joga pra release de 16, 17, 20 pessoas, aí sempre tem os conhecidos e os amigos já. Legal. Mas esse é o feedback do pré-release que ficou faltando semana passada. Ah, e eu queria pedir o dinheiro de volta pra Carol também, do Magic the Gathering Brasil, né, do canal. Porque tem um vídeo lá em que a Chandra e a Sahili estão me convidando pra jogar o pré-release com elas, mas elas não estavam lá na loja que o Tomás tava putando. Então eu queria pedir meu dinheiro de volta. Propaganda enganosa, Carol. Que é isso? Não precisava nem das duas, tá só a Chandra lá. Que é... O Tomás pelo menos abriu a Chandra, né? Não jogou com ela, mas abriu ela na premiação. Não, mas garanto que ela tava lá. Ah, o que é interessante também. Isso foi na sexta-feira de madrugada pro sábado, né? Na sexta de manhã foi quando eu gravei o programa das Masterpieces com o Felipe. Tá, nós falamos o preço de todas, né? Analisamos rapidamente todas. O Felipe abre o servo do pintor e fala: "Oi, MP, quanto custa isso aqui mesmo?" E nenhum de nós lembrava mesmo, assim, tava foda de lembrar. Mas é isso, o que mais? Eu queria agradecer, como já fiz antes, né? Agradecer de novo o David Moraes pelas imagens de divulgação. O Fernando também por ter feito o contato. Ele é teu amigo aí, né, Fernando? O David. Na verdade ele é lá de Minas, né? Ele é meu amigo de Minas. Quando eu morei lá, ele trabalhou comigo. Ah, que bacana, cara. Legal. As imagens estão bem legais, assim. Que mais? Nós temos feedback no e-mail. O Saulo falou do Jovem Hood. Eu adorei esse nome. Obrigado, Saulo, pela dica. O Jovem Hood é uma página do Facebook que você pode curtir lá e participar de promoções. Ele sorteia, por exemplo, Fatlands, né? Bem bacana. Até acho que eu vou deixar o link aqui para o pessoal que quiser ver. Que mais? O Anderson Alves mandou e-mail também. E é uma pergunta que acho que a gente pode responder aqui em trio. Obrigado pelo feedback, Anderson. Vocês acreditam que existe uma certa barreira de preconceito de jogadores e jogadores em consumir conteúdo de Magic, né? O que está fazendo os produtores não conseguir avançar? Será que eles estão se sentindo desestimulados? Então, vocês sentem isso? O pessoal tem alguma barreira para consumir conteúdo, assim, tipo vídeo, podcast e artigos de Magic? Eu acho que assim, que como o Magic ele tá um pouco caro, né? Com esse negócio aí, pelo menos aqui no Brasil, a gente tá sofrendo um pouco o revés dessa crise aí. Aí eu acho que é uma coisa automática, né? O pessoal não consumindo. E também tem muito costume também. O pessoal ainda não tem o costume. Pô, se você for ver na gringa aí, tem bastante podcast, cara. Todo site tem pelo menos uns dois podcasts dos caras falando. E a gente ainda tá engatinhando nisso aí, né? Então acho que depois que a galera se acostumar, é uma coisa natural, sabe? Vai vir natural. Por isso que é importantíssimo o feedback, cara. Eu e o Vitor, a gente sempre fala e pede no canal. Com certeza. Pra galera mandar e-mail, botar no Facebook o que tá precisando melhorar, o que a galera quer ouvir, entendeu? Porque a gente aqui mesmo faz assim o que a gente pensa ser relevante, né? Mas talvez tenha algum conteúdo relevante escondido, né, Vitor? Que a gente ainda não sabe, não descobriu. E só com a ajuda da galera mesmo que a gente vai melhorar. O feedback é muito importante, a gente precisa mesmo. Ô Tomás, você sente algum tipo de barreira nesse tipo de... os jogadores que você conhece, com quem você interage, tem esse tipo de barreira para consumir conteúdo? Então, eu acredito que é mais uma falta de costume mesmo. Que agora a gente está começando a ter algum canal maior no YouTube, por exemplo. Só que, por exemplo, os nossos jogadores profissionais, tipo, o único que escreve é o PV e ele escreve pro Channel Fireball. Eu acho, né? Não sei, não conheço os outros que escrevam. ou façam vídeos. Então, sei lá, acho que tem, por um lado, a gente ainda não tá acostumado, e por outro, tem pouco conteúdo que, sei lá, atrai mais o jogador, não sei. É, acho que é tudo uma questão também de matemática, ou, respondendo a pergunta do Anderson, a partir de você se sentir desestimulado depende muito de quem tá fazendo, né? Se você está fazendo porque gosta, você não vai continuar fazendo, independente de ter 8 views ou 800 ou 8 mil views. Se você está dependendo de feedback, quiser almejar um Patreon, alguma coisa assim, aí, claro, né, se não conseguir em um certo período aí as visualizações, você vai se sentir desestimulado e deve desistir. Agora, é só uma parte dos jogadores que vão se interessar, que vão ter tempo de consumir conteúdo, né? E dentre esses é só uma parte que vai preferir ou privilegiar YouTube, outra parte podcast, outra parte ler artigos, né? A gente só tem um número limite de horas no dia, então é questão de matemática mesmo. E assim, o número de jogadores que jogam Magic é muito pequeno em relação a outras coisas que têm conteúdos similares, outras coisas que têm podcasts e que têm vídeos de YouTube. Então é bem natural a gente ver aí, a gente esperar, né, pouco conteúdo. Agora, a gente ganha em qualidade, né? Se não tem tanta gente vendo, pelo menos os poucos que vêm, os poucos que consomem, são pessoas bem inteligentes, inteiradas, porque até o público do Magic é diferenciado, sim, né? Então tem essa parte. Mas vamos lá, o Túlio também me mandou uma mensagem no Facebook. Obrigado, Túlio, a gente fala disso mais tarde aqui. O Giovanni Carbinati e o Bruno também sempre conversam com a gente lá no Face. O Bruno, inclusive, eu não sabia que ele desenhava, ele mandou lá, eu postei hoje lá no Face a Jorien que ele desenhou. Muito bonito, o cara desenha bem mesmo. Bacana. Inclusive tem um vídeo dele fazendo passo a passo do desenho, pra quem tem curiosidade de ver como faz uma arte daquela. Bacana. Quem sabe a gente vê uma arte de um ouvinte numa carta no futuro, hein? Que legal. Que mais? O Grilo, uma última coisa também. O Grilo falou rapidamente lá no vídeo, nos vídeos que ele postou, né? O pessoal que acompanha a página do Facebook pode ver os links. Eu também vou deixar aqui os links dos vídeos do YouTube. O Grilo fez dois abrindo boosters e ele falou um pouco do pré-release dele. Não quero dar spoiler, mas só dizendo que foi uma anomalia, assim, muita gente abrindo Masterpiece e Planinauta, e Planinauta Foil. E o Grilo, inclusive, é um desses exemplos de anomalia. Porque ele abriu tudo isso. Então, ele falou que foram 3 Walkers em 12 jogadores, é isso? Ah, eu não lembro o número exato. Mas teve o Walker e o Walker Foil. Se eu não me engano, eram 2 normais e 1 Foil em 12 jogadores. Daí eu fiz umas contas aqui e parece que o número esperado, com 12 jogadores, cada um abrindo 7 raras, né? Que são as 6 do booster mais uma Foil, é 2.8 Walkers. Walkers? Então, ou míticas? Não, Walkers. Ah. Mítica é quase uma por jogador esperado. Então o número tá na média, na verdade. Acho que não. Ah, então. Acho que ele não estava acostumado, então. É porque essa coleção também tem 4 ao invés de 3 que a gente tá um pouquinho mais acostumado, né? É verdade. Shadows teve 4, mas um era Double Face, então muda um pouquinho a ratio. É, bem lembrado, Thomas. Que mais? O Grilo escreveu algumas coisas do pré-release da Suécia. Eu não sei se eu quero dar esse spoiler dos vídeos ou não. Ele disse que achou o formato bem divertido, tá? Ele apitou e jogou também. E eu não sei se ele tá vendendo em algum lugar, mas ele tem uma Sahili Foil, então. Se ele tiver vendendo, ele vai escutar isso aqui e vai dizer como adquirir. Ah, e ele abriu um Camelo Foil também, que acho que é o Giovanni que tá pedindo. Camelo bolado? O Camelo pimpado Foil lá. E é isso, vamos passar? Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Muito bem, Marujos, o que aconteceu na banlist? Nada. Nada mudou, pelo menos assim, em cartas banidas, né? Nada, em nenhum formato. E o próximo update é só em janeiro, tá? Então os formatos continuam estáveis até lá. Teve uma coisa que foi adicionada em regras de torneio da semana retrasada pra cá, que agora é permitido fazer o pile shuffle, né, que é aquela pilha de cartas. Quando você quer contar as cartas do deck do oponente, você faz pilhas, 3 ou 5 pilhas, ou até 4 pilhas de cartas. O pessoal costuma dizer que é cortar em triângulos. Já ouviu esse termo, Fernando? Já, claro. Eu fazia isso quando o cara tava fazendo 2-1. 2-1, é isso, isso. Aí a gente separava em pilha e secava o cara. Eu não sei se isso vai mudar alguma coisa na forma como as pessoas agem, mas agora foi adicionado nas regras de torneio que isso aí é permitido para contar, porque isso aí não é embaralhar, né? Isso aí eles deixam você fazer só para contar quantas cartas você tem no baralho. E é uma vez só por vez que você tem que embaralhar, que é para não dar stall. Tá certo, Tomás? Uhum. Falei besteira? É, isso. Na verdade, pile shuffle sempre foi permitido, só que nas regras do jogo não tinha uma distinção. Então agora tá especificando que só pile shuffle não é suficientemente aleatório e não pode ser feito mais de uma vez cada vez que o deck for aleatorizado. Perfeito. Que mais? Agora sim, o Dual Commander passou por grandes mudanças, né? Uma grande mudança que teve, o pessoal já deve estar se acostumando aí, é que eles mudaram de 30 para 20 pontos de vida. Só que essa mudança é facultativa até novembro, é isso? Até novembro, Tomás? É, até o próximo update, que vai acontecer quando lançar o Commander 2016, que é em novembro, em algum lugar de novembro. Ok, então até lá as lojas podem fazer torneios de Dual Commander ou Commander de lista francesa com 30 ou 20 pontos de vida iniciais, tá? Isso é uma baita mudança. Eles justificaram basicamente dizendo que tem muito deck de control ou de combo e que estão se aproveitando desse número alto de pontos de vida inicial. E por isso os decks agro não têm chance, né? Porque os outros decks conseguem combar ou controlar o jogo antes. Basicamente isso. O Grilo deu o feedback dele aqui, ele disse que tinha mais coisa para falar, mas deu um resuminho aqui. Ele disse que ele queria ouvir de mais ouvintes o que eles pensam, principalmente quem já jogou torneios com 20 pontos de vida, né? O Grilo especula que algumas cartas vão ser desbanidas se essa regra vingar, entre elas Tumba Antiga, Fastbound, o Serra Ascendant, o Tampo, já que as partidas vão ficar mais rápidas, né? E vai ter mais agro. E o Olouro. Olha, é mesmo, o Olouro tava banido. Esqueci. O Olouro não vai ser desbanido. Pode contar com isso. Olha só, Tomás tá garantindo aí. E a opinião do Grilo aqui é: a única vantagem óbvia é que as partidas vão ser bem mais rápidas, o que é bom. Porque não era incomum os torneios de Dual Commander demorarem bastante para terminar e até ter empates. Tá? Você confirma isso, Tomás? Tem bastante empate, até porque o tempo sugerido pelo site oficial são 55 minutos e a maioria das lojas aqui pelo menos faz 50, que já esses 5 minutos fazem uma boa diferença. Então tem bastante empate mesmo. Com certeza. E pode ser que essa medida então reduza, né? E pode ser também que agro domine completamente o formato ou que o formato se torne mais equilibrado em termos de arquétipos de decks, né? Por isso que o feedback é interessante. Agora de vocês, assim, ô Fernando, você Commander nem pra brincar ou você de vez em quando ainda joga? De vez em quando eu jogo, cara, na internet, assim, mas é nada muito. Não é um formato que me atrai muito e eu também não sei jogar direito, cara. Eu não conheço os decks e sempre levo ferro aí, o cara baixa uma coisa bizarra que eu não sei o que faz, aí ele mata. E aí não tem muito desestimulo. Você ouviu alguma coisa do pessoal do teu grupo? Cara, não. Sobre essa mudança de regra, não. O que eu vi aqui foi na pauta, né, quando colocado. Depois eu vi alguma coisa na internet aí, o pessoal falando que parece que é melhor, né, ser 20 pontos de vida. Não sei, mas parece que eu vi alguma coisa que é melhor. Olha, hoje eu tive a oportunidade de almoçar com o Tomás. Almoçar, né? Eles estavam chegando, eu tava saindo. Foi um bate-papo rápido no almoço com o Tomás e com o Rafael, que já esteve aqui falando de Commander. Parece que foi o destino, né, Tomás? Porque já deu para fazer ter uma ideia do que vocês pensam. Pelo Tanabe, ele disse que ele não gostou da mudança, ele achou que foi muito brusca, né? E que vai acabar bastante com os decks com vários decks que estão aparecendo hoje, né? Então ele é contra, e ele é uma pessoa que joga bastante esse formato. Você também, né? Você aprecia o formato, Tomás. O que você achou? Sim. É, então, que nem a gente tinha comentado hoje mais cedo, eu acho que não devia ter caído de 30 para 20, pelo menos não de uma vez. Eu acho que a gente devia testar primeiro o formato com 25 pontos de vida, ver o que tá acontecendo, se o verde e azul ainda iam dominar o formato, e aí se precisasse, aí diminuir para 20. Mas é isso... Acho que o controle vai ficar bem mais fraco mesmo. Por um lado, isso é bom, porque... Controle combo, no geral, né? Porque dá mais chance pro Magic justo, que você pode usar cartas que são só boas, tipo Huntmaster, Hero of Bladehold. Ah, é, você comentou, né, que o Hero é uma carta boa, só que não dava pra usar. Eu penso o seguinte, cara, talvez... Esse seja um preço a pagar. Talvez não ter decks agro, né, e ter essa prevalência de decks de controle e combo seja um preço a pagar pelo formato, para ter um formato em que você possa jogar com cartas que normalmente você não poderia. Tá? Isso nós não vamos responder essa pergunta fazendo essa mudança que foi proposta. Tá? Eu não gosto dessa mudança também como você. É muito brusco, é um terço dos teus pontos de vida que está sendo tirado. Não precisava ser tão brusca. Podia tentar com 25, podia ser com 24, até 21, sei lá. Mas de 30 para 20 é muita coisa. Tá? E quando você faz isso, você está aumentando as diferenças do Commander Duel para o Commander Multiplayer. E também está reduzindo as diferenças do Commander para um formato construído qualquer, como Modern, Legacy ou tipo 2. Né? A grande diferença nesses pontos de vida é que te garantia a possibilidade de também jogar com cartas da curva 7, 8, 9, 10 e que faziam coisas que você normalmente não tem interesse em fazer quando o jogo acaba mais rápido, quando você tem menos vida. Então, no Duel, na verdade, você não vê tanto dessas cartas de custo mais alto. Isso acontece mais no multiplayer, onde ninguém faz nada pelos primeiros 3 turnos. Mas no Duel, o jogo é bem mais rápido, assim. Você tá focado em matar seu oponente, não é diplomacia. Não é necessariamente também as cartas de curva, mas é fazer coisas que você não faria com 20 de vida, né? E agora fica mais difícil. Eu acho que é uma mudança muito brusca. A comunidade aí vai ter que reagir. Eles escutam feedback, né? Você falou aí de lojas que já estão fazendo o torneio assim, Thomas? Isso. Então, tem até novembro, né, até lançar o próximo update, você pode fazer tanto com 30 quanto 20 pontos de vida algum torneio. Eu acho que no geral é mais interessante você fazer um torneio mais sério com 30, porque a lista de banidas, por exemplo, ainda não foi atualizada para refletir essa mudança, né? Sim. Então, por enquanto eles só estão anunciando, mas oficialmente ainda é meio que 30 de vida. Mas tem algumas lojas que estão fazendo já alguns torneios mais casuais para o pessoal explorar o formato. Interessante. Você falou da Academia de Jogos que está fazendo... Se eu não me engano, ela está fazendo Friday... Ela já fazia Friday Night Magic toda sexta de Commander, só que agora está tendo de graça, e esses que são mais casuais, que são de graça, 20 de vida, ao invés dos 30. Legal. Eu gostaria bastante de ver mais... ter feedbacks, né, e ver mais listas de torneios com essa nova regra para ver o que acontece, para ver se realmente esses decks agro estão surgindo. A princípio eu não gostei tanto da mudança, podia ser 25, mas vamos ver o que acontece, né? Só os jogadores têm que agora montar seus decks, adaptar seus decks, ir para os torneios e produzir esse conteúdo para a gente descobrir como vai ser esse novo comando. O que mais? Falando em formatos diferentes e mudanças, tem um novo formato que está fazendo sucesso no Japão. Eu ainda não ouvi disso no Brasil, escutei lá nos Estados Unidos, que é um formato chamado Frontier. Os americanos estão especulando bastante em cima desse formato para saber se ele vai vingar ou não. Frontier é o seguinte, é um novo Extended, digamos assim. Ele é eterno, tá? Começa a partir de Magic 2015, que é aquele novo frame, né? Para quem não lembra, com o símbolozinho, o holograma, né? E o novo frame de carta. E a partir daí só vai adicionando carta. Então é um Extended ou Modern, né? A partir de M15. Lembrando que esse formato tem Fatlands, que são as de Cans, e tem as duais de Batalha por Zendikar. Então a mana base está mais ou menos já consolidada. Pelo menos você consegue ali trabalhar com três cores. E o pessoal está especulando bastante, porque se esse formato vingar, algumas cartas vão valorizar bastante, né, de M15 para cá. Vocês já ouviram falar, ou escutaram alguma coisa, viram alguma lista desse formato? Eu vi alguém colocou no Facebook esses dias, cara, isso aí. Agora sim, toma cuidado com essa notícia, né? Porque essa palavra assim, sucesso no Japão é meio forte, né? Assim, calma aí, né? Enfim, mas eu só não entendi assim, se ela vai valer todas as cartas ou só as cartas que valeriam assim, no construído, no Modern, ou vale tudo. Não, é todas as cartas a partir de M15. Não, mas assim, por exemplo, saiu um no Commander, vale? Um produto de Commander? É. Ah, eu acho que não. É, porque é o mesmo mindset, né, de Modern. Você pega só edições regulares. Uhum. Mas eu acho válido, cara. Tudo que aumentar, né, o jogador, tudo que fazer, independente se é um formato novo, se é melhorando o outro, tudo que faz jogadores novos, né, se interessarem, eu acho bacana, eu acho válido, sim. É que estão falando que o Modern já tá caro demais, tá um novo Legacy, né? tô criando um novo Modern. Ah, tem muito deck Modern que tá mais caro que deck Legacy, tranquilamente, velho. Culpa do Starmagoyf lá. Que absurdo. Tomás, você ouviu alguma coisa sobre Frontier? Então, eu tinha ouvido comentar em um grupo do Facebook, mas eu acho que não tem porquê ter esse formato. Eu acho que se a Wizards, por exemplo, for dar suporte a dois formatos que são semelhantes, que são esse e o Modern, vai acabar mais tirando gente dos dois do que popularizando o formato. Eu acho também que não tem muito porquê. Eles são próximos, tá tendo Modern Masters todo ano praticamente, né? Que esse ano teve Eternal Masters, ano que vem tem Modern Masters de novo. Então a disponibilidade de carta vai melhorando, né? Não vou dizer que vai chegar uma hora que não vai mais ser problema, que acho que um Tarmogoyf vai sempre ser caro. Mas a Wizards tá tentando trabalhar pra tornar o formato mais acessível. É, não, então, mas nesse ponto eu concordo com o Tomás assim, nesse ponto aí. Sim, realmente, eu acho legal, assim, mas como um formatozinho, assim, aquele. Só pra dar uma moral, sabe? Mas não pra ter campeonato, pra ter ser investido, não. Isso aí realmente não. Se vingar, se tiver a possibilidade de fazer dinheiro com esse formato, a Wizards vai adotar, né? Mas a questão de tempo pra gente ver. É, pra quem gosta de especular, é interessante ver as cartas de M15 pra cá, pra tentar guardar, ganhar algum dinheiro em cima. Mas isso aí é só uma pequeníssima parcela de quem joga Magic que tem interesse. É, eu não vi nada, não conheço nenhum deck disso. Eu acho que é mais um Tiny Leaders, tá? Vai miar logo mais, assim como o Tiny Leaders já miou. E vai ter novas tentativas no futuro, né? Pode até ser que o novo Modern, que daqui a 7, 8 anos, comece em M15, mas ainda também é cedo. Que mais? Se o pessoal quiser contribuir com o feedbacks para Wizards, toda vez que sai uma edição nova lá no site da Wizards, você pode responder uma pesquisa. Demora bastante, tá? São uns 10, 15 minutos. E a Kaladesh Survey já saiu, você pode, eu vou deixar o link aqui para quem quiser contribuir com eles. Tá? Vai fazer perguntas, quanto tempo você joga, o que você achou da edição, esse tipo de coisa. Algum de vocês tem costume de responder essas coisas? Não, cara. Eu já respondi algumas vezes, mas eu acho que era mais perto da época de Terus, Retorno a Ravnica, mas recentemente eu não tenho mais visto isso tanto, também porque eu entro menos no site da Wizards, né, depois que eles mudaram o layout, sei lá, perdi um pouco do interesse. Eu respondi uma dessa vez, uma que eu tive que parar na metade, porque tava demorando demais, eu tinha que sair. Não é o tipo de pesquisa, assim, de 10 perguntas, né? Então tem que preparar um tempo pra isso. E também acho que não é todo mundo que consegue responder, porque dependendo do que você responde lá nas primeiras perguntas, eles vão falar, a gente, se você não se qualifica pra pesquisa, porque o pessoal amigo meu já comentou que isso aconteceu. Eu acho porque acaba entrando meio que em cota, assim, eles precisam de, sei lá, X jogadores que começaram a jogar nos últimos 5 anos, aí depois disso, sim. Eles não querem mais esse público, eu não sei, né? Mas faz sentido o que você falou. Ô Fernando, tem um artigo sobre Modern, você prefere falar agora ou na fase de combate? Não, pode ser agora mesmo, cara. Então vamos lá. Eu trouxe um artigo legal aí pra gente aí, ó, que saiu no site já conhecido da galera aí, o canal Bola de Fogo, né? A galera que conhece. É sobre os 25 melhores decks do Modern atualmente, sabe? Quem escreveu foi Brian Demers, e ele começa esse artigo, ele divide esse artigo em três partes. E ele falou, nesse primeiro ele falou do número 25 ao número 14. Ele basicamente escalona os decks em uma escala de pontos, né? Ele atribui pontuação. E os quesitos que ele usa é se o deck ele é capaz, se ele tem é capaz de perder para o próprio deck, né? Sem levar em consideração o oponente. se ele tem free wins, né, que é assim, a facilidade de ganhar fácil, é, se ele, como ele se comporta contra hate e a flexibilidade dele em geral. Então esses quatro quesitos ele numera de 0 a 10. Né? Então no caso o melhor deck teria 40 pontos e ele começa do número 25. Né? Vou falar rapidinho aqui desses primeiros que ele colocou nesse artigo, okay, que o número 25 é o Grizzly Showal, é aquele que ele reanima o Grizzle Band, né? É, com 17 pontos, só pra galera ter noção aí do último da lista. E aí, no caso, ele vai falando de cada deck. A gente vai deixar o link aqui se você quiser ver mais a fundo. É bem legal o artigo. E ele sempre coloca assim uma lista de algum deck que fez algum resultado bom. E para você acompanhar o deck mais atualizado. Né? Em 24º lugar tem o Grix Delver. Inclusive ele até linka e cita o Diogo, né? Que a gente entrevistou aqui na semana passada. Exatamente o deck que ele fez o primeiro lugar do PPTQ de Brasília. É, com 17 pontos o Delver. Depois do Delver vem o Escape Shift. Isso. E desce com 18 pontos também. Depois vem Slivers, olha aí. Nossa, deck de Fractious. Olha só, Fractious. E com 18 pontos também. Depois os Slivers é o Death in Texas, né? O famoso Hate Bears, com 21 pontos. E assim, destaque também a flexibilidade dele. Ele coloca que o deck seria alto, e realmente é, quem já enfrentou, quem joga de Death in Texas sabe, no Modern. Depois tem o Blue Moon, com 21 pontos também. Ed Nelson com 22 pontos, que é aquele combo chato, e assim, no quesito free win aqui, ele bota pontuação 9, né? Ou seja, já ele considera que seja um combo bastante forte no formato, né? Depois em 18º tem Merfolk com 22 pontos. Nossa, tô achando baixo, 18º lugar. Bom, tudo bem, é essa métrica que ele deu, né? Mas isso, pela métrica que ele deu. É que caiu no caso do Merfolk aqui foi a flexibilidade, que ele atribuiu 3 pontos. E realmente o Merfolk é difícil de se adaptar, né, contra o oponente. Quem joga que vai saber, mas assim, pelo que eu, um pouco que eu sei de Modern, eu entendo porque ele atribuiu essa pontuação. Em 17º tem o Kickshot, que é o combo, né? O que restou do Twin aí pra galera fazer tokens infinitos. Nossa. E já nesse a flexibilidade, ele ficou com 24 pontos e só a flexibilidade tem 8 pontos. Que é um deck que é um toolbox, né? Ele se adapta à situação de jogo variada. Isso. Em 16º tem o Elves, né? O Elfos, com 25 pontos. Que ele garante também que é um deck que não perde para si mesmo, sabe? E um deck que tem free win alto. Depois, em 15º, Living End, com 25 pontos. E depois do Living End, o último desse primeiro artigo é o Lantern Control, com 26 pontos. E apenas 9 pontos de free win, né? O Lantern é o deck que mata seu oponente de tédio. Aquele que mata o oponente de tédio. Legal. Ele ainda não lançou a segunda parte do artigo. Ainda não, parece que vai lançar depois. A gente traz aqui com a forma que eu for atualizando. Mas é legal você entrar aí, o ouvinte entrar para dar uma lida. Porque se você gosta de Modern, a leitura que ele faz é bem legal. Pô. Até para você mesmo conseguir ajeitar o seu deck aí, né? De um jeito a pegar outros decks que você acha que vai ter no seu field. Ele faz uma leitura bem bacana. Vale a pena ler o artigo. Boa, Fernando. E para quem gosta de Modern também, uma baita dica é escutar o episódio 57 do podcast, as duas fases de combate com jogadores profissas, né? O Diogo, inclusive, que está aí numa das listas do deck, porque eles você percebe escutando eu nem te dei esse feedback, né, Fernando? Mas você percebe escutando a mesma coisa que eu reparei com o Márcio Carvalho. Porque sabe quando a pessoa está no topo, ou bem perto do topo do jogo dela? Ela tá no gás ali, tá falando com a maior naturalidade, tá manjando do que tá falando, né? É o caso dos seus dois amigos que você entrevistou, o Diogo e o Buda, né? E eles têm que contribuir, cara. O Buda ganhou do campeão mundial, né? Lá no GP. Então, esses caras estão manjando bastante. E é uma ótima dica escutar lá o episódio que eles falam dos decks que eles pilotaram e das partidas que eles tiveram. Bom, Tomás, tem novas promos de juízo que foram reveladas essa semana. Tem uma aqui que é linda, que eu tenho bastante interesse em ter na minha coleção, que é o Zur, né? Zur the Enchanter. E é com uma arte nova, linda, maravilhosa. Você tem ideia de preço, de quanto isso vai custar, cara? Pelo que eu vi, o preço, por enquanto, o Zur tava $80 e a outra promo tava 60. Mas acho que isso vai cair bastante, viu? Porque acho que a demanda não é tão alta assim. Tomara, essa arte do Zur é linda. A outra promo de juiz é Defesa do Coração, né? Você lembra rapidinho o que ela faz? Tá, eu não lembro direito. Eu vou tentar lembrar de cabeça, vai. Acho que é 4 manas, 3 genéricas, 1 verde. Isso. No início dessa manutenção, se algum oponente controlar 3 ou mais criaturas, se sacrifica a Defesa do Coração, busca no seu deck por 2 criaturas e coloca em jogo. Isso mesmo. Certa resposta. E é um encantamento, né? É de legado de uso. Legado é que tinha esses encantamentos, né? Que comparam os teus números com os do oponente, aí faz alguma coisa. Né? E a arte de Defesa do Coração também é diferente. Aqui. Essa carta marcou época, né? Jogou bastante na época de legado, mas agora acho que ela. Você vê em algum deck Legacy, Fernando? Ah, não, cara, não, não? Dá não. Tomás, é Farfan. Tomás, ela joga em Commander? Acho que ela joga na lista Wizards, né? No duo eu acho que é complicado. Okay. Esse Zur aí é válido em Commander? Ele é banido como comandante no duo e no multiplayer é livre. É forte pro Commander, né, cara? Bota cheio de encantamento aí. O Marcos gostava de jogar com ele no começo do Commander. Ainda continuando os spoilers aqui, saiu a promo de Friday de dezembro, que vai ser Call the Bloodline, né? Que é aquele encantamento de sombras em Innistrad, que você paga mana, descarta uma carta e põe uma ficha 1 de vampiro. A arte é diferente, é bonita, né? Pra quem curte. Só lembrando que em outubro, esse mês agora, promo é Rise from the Tides, que põe fichas de zumbi. Em novembro vai ser Temperamento Explosivo, que é o Raio de Loucura. E depois, em dezembro, Call the Bloodline. O que mais? Eu separei um artigo do Kenji, o Kenji Egashira, sobre o limitado de Kaladesh, né? Inclusive, o Kenji, o nome dele no Magic Online é no Mote Danami. E quando você vai nas ligas, você consegue ver quem são os líderes, né? Quem acumulou mais pontos nas ligas. Na última liga, a última vez que eu vi, ele estava em segundo na liga de Lua Arcana. 27 pontos, mais ou menos. O cara joga demais, né? E ele escreveu um artigo lá no site da Wizard sobre todos os pares de duas cores de Kaladesh. A primeira impressão dele sobre o que os pares estão fazendo. Eu acho que é bem interessante, eu vou deixar o link aqui para o pessoal explorar, tá? Quem já draftou, já jogou o pré-release, sabe aí que às vezes uma mesma carta está tentando fazer duas coisas, agradar dois arquétipos diferentes, né? Como as coisinhas brancas que tem fabricar, né? Às vezes você quer marcador mais um, porque marcadores têm sinergia, tem coisas que se importam com marcadores. Às vezes você quer as fichas, porque tem coisas que se importam com o número de criaturas que você tem, né? Então ele explora um pouquinho todos esses pares de duas cores. Tomás, seu deck foi BW? No madrugada ele foi BW. O que, que o Kenji escreveu aqui de BW? Que é valor, né? Ficar pegando coisa do cemitério, sacrificando pra destruir os bichos, velho, é o que ele põe aqui. Pois é, não tinha nada disso. Ser lado é complicado, né? Você tem que se virar com o que tem, não tem como controlar o draft. Complica. Que mais? Artigo Going Rogue da Liga. Quem escreveu esse artigo? Going Rogue é o segundo artigo de uma série que o Gabriel 86, já falamos dele aqui também, ele escreve bastante sobre Modern na Liga, e Rogue é o tipo de deck subversivo do meta, né? É o deck que tenta, o Colin Woods adora esse tipo de deck, é o deck que tenta se aproveitar quando ninguém está preparado, né? E ele posta aqui alguns decks, alguns inclusive bem budgets, que você pode fazer. O primeiro eu adorei aqui é Treasure Hunt, né? É um deck de infestação de zumbis, aquele encantamento lá de preto que você descarta duas cartas da mão e põe uma ficha de zumbi. O deck tem 54 terrenos e 6 mágicas. Esse deck não vai te custar mais de R$200 para fazer, né? É muito simplesinho. Tem outro que ele põe que é Mono Verde Agro também, pro Modern. Tem dois decks de destruição de terreno que ele posta a lista aqui. Eu gosto de decks de destruição de terreno, mas eu entendo que é meio cuzão, né? Fazer isso com os outros. Algum de vocês já pilotou deck de destruição de terreno em Extended ou Legacy? Pô, cara, eu jogava de destruição de terreno há muito tempo. Agora eu não vou lembrar o ano, mas na década de que 90 ainda. É, com quando saiu aquele Ginete da Avalanche, né? Sim. Pilhagem, essas coisas. Mas, tipo, nos primórdios do Magic, né? Eu usava Ritual Sombrio também pra acelerar a destruição de terreno. Então, eu não sei se eu era pobre, mas o meu era mono red, né? Mas assim, ele tinha preto. É, a carta que eu sonhava em ter no deck era o Destroy Land de duas bandas, o Sinkhole, né? Nunca tive essa carta. Não, eu não é esse não. O meu era um que usava Ginete da Avalanche, aí também usava, acho que, aquele Fogo Grego, né? Não Fogo sei como Grego, chama. Sim. Era isso aí. Bom, tem agora uma cacetada de notícias para Magic Online. E se você joga Magic Online ou está pensando em jogar, você tem artigos para ler, tá? Eu vou dar um resumo rápido aqui do que mudou. Primeiro que... sabe quando começa a vender panetone no supermercado? É sinal de que está chegando o final do ano, né? Tá trocando de temporada, né? Tá terminando aquelas séries americanas e começando outras, é tipo isso aí. Então, é essa época também que eles vão começar a dar os qualifier points para 2017 no Magic Online, tá? Viu Panetone é 2017 no Magic Online, faça essa associação. Uma outra coisa é, não sei por que diabo, se você usa o Windows Vista, a primeira coisa que você tem que saber é desinstale o Windows Vista e instale um Windows decente. Ou melhor, um Linux, né? E outra coisa que você tem que saber é que não vai ser mais compatível a partir do update de hoje, que é dia 5 de outubro, não vai ser mais compatível com Magic Online. Aliás, sobrou alguma coisa que é compatível com Windows Vista? Assim, nem os usuários são compatíveis. Bom, o pré-release de Kaladesh começa hoje, né? Nessa quarta-feira, 5 de outubro, vai ter ligas de pré-release também. Com esse update, a interface vai mudar um pouquinho, tá? Os shortcuts, né? As keys do shortcut vão mudar. Elas vão continuar sendo customizáveis. Para quem instalar o Magic Online agora, não vai conseguir usar as teclas FX, F2, F6, a não ser que mude manualmente. O padrão agora é utilizar o teclado numérico, tá? Então 6 vai fazer o que F6 fazia, e algumas outras teclas vão fazer o que as Fs relativas faziam. Porém, cuidado para você não confundir o F2 com o 2. O F2. o Tomazuki, o F2 faz? Então, eu descobri da pior maneira possível. Conta pra gente. Que. Então, vou contar a história desde o começo. No meu computador antigo, o FN, ele vinha por padrão que você aperta o botão e ele faz a função, e não o F. Então, por exemplo, se eu apertava, sei lá, F9, ele diminuía o brilho. Eu não sei se era esse o número. E pra eu apertar F9 mesmo, eu tinha que apertar FN e F9. Eu fui nas configurações e mudei isso. Daí eu mandei... ele quebrou, eu mandei pro conserto. Ele voltou, eu tava jogando Magic Online. Eu apertava F2 pra dar ok. E aí, depois de um tempo, eu perdi a conexão. Depois... isso aconteceu mais de uma vez. Depois de um tempo, eu descobri que o F2, ele desativa o Wi-Fi. Nossa, cara. E quando eu mandei pro conserto, eles se resetaram. Então o FN tava normal. Eu precisaria apertar FN F2 pra dar ok. E eu não tava acostumado com isso, então eu perdi alguns campeonatos, assim. Nossa, que zoado. Porque agora, se você não clicar em restaurar padrões no Magic Online, ou não mexer em nada, vai continuar como está as teclas de tal. Porém, você vai poder utilizar tanto o F6 como o teclado numérico 6 para dar aquele... para passar até o final do turno, né? O F2, ele é o botão de OK no Magic Online, tá? É até a sua próxima prioridade. O 2, ele vai dar OK até você ter alguma coisa para responder. Então ele pode passar vários turnos. Na verdade, acho que até a sua próxima principal. Tomás, me corrija se eu estiver falando besteira. Então, o F2 no Magic Online, do jeito que eu tô acostumado, quer dizer, eu acho que é o jeito que tava até ontem, pelo menos. É o OK. Ele é OK, ele só serve pra dar OK. Isso. Então, quando você tem prioridade, você não quer fazer nada, você aperta pra passar prioridade. O relativo a ele, rapidinho, o relativo a ele no teclado numérico agora é 1, não é o número 2. Ah, tá. Então esse que você falou, que agora é o número 2, eu acho que era F4, mas enfim. Eu não usava, cliente, eu não usava outras teclas. Mas enfim. O F6... só o F2 e F6 eu usava. Mas é bom o pessoal ficar de olho, porque essas coisas vão mudar. Que mais? Ah, os marcadores de energia, agora quem vai jogar o pré-release vai poder reparar, eles estão em cima do seu avatar, tá? Então é mais um marcador pra você manter, tanto seu como do seu adversário, pra você ficar vendo quanto que tá. E se você atacar com o veículo, lembra de tripular ele antes da declaração de atacante, tá? Para bloqueio a mesma coisa, antes da fase de declaração de bloqueadores. Senão você não vai conseguir, o Magic Online não vai deixar você voltar. No pré-release devem ter deixado, mas no Magic Online não vão deixar. Que mais? Os flashback drafts voltam lá no dia 26 com o Innistrad, né? O que, que tem de bom o Innistrad? Liliana, Snapcaster. Opa, tudo de precisa bom. De mais? Tá ótimo. Que mais? E agora sim. Mudanças para quem joga limitado e construído, tá? Primeiro no construído. A partir do update de hoje, Magic Online vai ter baús de tesouro, treasure chests. E você vai poder conseguir esses treasure chests jogando ligas construídas, tá? Vintage, tipo 2, modern. E o que tem dentro deles é a coisa mais aleatória que eu já vi. É meio bizarro, assim. Ele pode ter raras, míticas do Modern, pode ter playpoint, pode ter comuns e incomuns do tipo 2, tá? Tem uma lista de cartas selecionadas pelo RD da Wizards que podem substituir as incomuns e incomuns que vêm, tá? Lembrando que vem três coisas, então. Vem uma rara ou mítica do Modern e vem duas cartas, comuns ou incomuns do tipo 2. Eu acho que é isso. Eu falei pro pessoal que tem que ler que é muita coisa. Alguém aí sabe de cabeça exatamente quantas vêm? Pera, se eu não me engano, eram sempre três cartas, né? Era três coisas. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Três coisas. Acho que é, então, o básico, né? Que é, se você não der sorte, vai vir isso. São duas cartas que são ou comum ou incomum do Standard e uma rara. Rara ou mítica do Modern. Isso. E essa comum ou incomum, essas duas comuns ou incomuns do tipo 2 podem ser substituídas por essas cartas selecionadas pelo R&D da Wizards. Tá? A chance de ocorrer uma substituição é uma a cada 4 baús e meio. A chance para as duas serem substituídas é uma a cada 239 baús. Então é bem mais difícil do que uma expedição. E algumas das cartas selecionadas são Expedições, Black Lotus, Masterpieces, Porto de Richada, Tarmogoyf. Tem uma lista no site da Wizards que tem 635 cartas. Essa lista pode mudar porque novas cartas vão ser adicionadas. Não sei se vão ser retiradas outras, tá? Então são mais de 60 cartas. Você pode tirar uma delas. Tem comuns, incomuns, enfim. Elas têm chances diferentes de aparecer, que também foram selecionadas pelo R&D. E depois do feedback da comunidade, essas chances foram reveladas, porque no artigo original eles não tinham dito essas frequências. Aí eu fui lá e peguei, por exemplo, Condescente, que é um counter bom para cubo, né? Acho que não joga Modern, mas é bom para cubo. Ele tá lá com uma frequência de 40, enquanto Black Lotus está com uma frequência de 1. Então, pelo que eu entendi, é que Condescente é 40 vezes mais frequente que Black Lotus. Tá? As invenções, qual a chance de elas aparecerem? A frequência delas é 20. Tá? Então, elas aparecem com a metade da frequência de Condescente. Pelo que eu vi ali, todas as cartas são jogáveis, são cartas boas, mas assim, os valores são... tem algumas que são tem valor irrisório e tem outras com valores exorbitantes, como a própria Black Lotus, que está custando 100 tickets. Você recebe eles jogando ligas construídas, como eu falei, ou Vintage Daily. Né? Esses baús não eram trocáveis, mas também, depois do feedback da comunidade, eles mudaram isso. Então, a partir do meio de novembro, quando tem outro update... esses baús vão ser trocáveis, sim, tá? Agora a questão é qual vai ser o EV, né, o Expected Value desses baús. Aí tem que ler bastante artigo e ver quanto que o pessoal vai colocar ali no, os bots, né, vão colocar para troca ou para compra. Que mais? Mais tarde no ano a lista vai ter update com Conspiracy 2, Commander 2016, porque vai ser o único jeito de você pegar essas cartas no mall, tá? Não vai ser vendido booster de Conspiracy 2 ou os packs de Commander. Então, só abrindo esses baús. O que eu acho bem tenso. Principalmente Commander, que é um formato popular, né? Você vai ter é menos de uma em, cento em 635 chances, tá? Porque a tua carta comum em comum vai ter que ser substituída por uma dessas selecionadas, e essas selecionadas vão ter que ser uma dessas de Commander. Então vai ser bem tenso de conseguir essas cartas. Imagino que elas vão estar valendo muito no Magic Online. Tem toda uma estrutura que eu vou deixar o link aqui pro pessoal ver. É, eu não sei qual a porcentagem dos nossos ouvintes que joga. Eu gostaria até de escutar de alguém que joga Magic Online com frequência, se achou bom ou ruim essa mudança, né? Principalmente quem joga os formatos construídos aí. E também agora a mudança para quem joga mais limitado é que o Magic Online vai ficar mais barato daqui para frente. Viu, Fernando? Como é? Entendi, desculpa. O Magic Online vai ficar mais barato daqui para frente. Ah, não, é, exatamente. Eu tava esperando chegar nessa parte aí, porque eu tô dizendo, cara, o Magic Online tá me chamando, né? Cada pois semana é uma coisa diferente e daqui a pouco eu vou ter que me render a essa merda. É só pegar teu cartão de crédito internacional e adicionar o número lá. Porque pelo que eu sabia, eles ainda não localizaram a moeda. O que é chato pra caramba. É. Mas ele vai ficar mais barato. Todas as mudanças estão aqui no link. Basicamente vai custar menos pra entrar, só que a premiação vai ser um pouquinho menor também, tá? Antes, o que você pagava 14 tickets, você vai pagar 12 agora pra jogar uma liga. E a Redemption também vai mudar, tá? A Redemption, eu não sei se o pessoal costuma... Vocês conhecem alguém que faz Redemption? Tomás? Sim, eu tenho um amigo que desde... acho que é a Origins pra cá, ele tem feito todas as coleções foil. No Brasil? Então ele é brasileiro, ele pede pra entregar aqui. Ok, agora o Redemption vai ficar mais difícil porque ela vai começar um mês após o release da edição no Magic Online. Mas ela vai terminar quando a Redemption do próximo bloco começar. Então, por exemplo, em Kaladesh, nossa, depois de um mês do release de Kaladesh, você vai poder começar a pedir a Redemption. Quando o release de Amonkhet acontecer, você não vai mais poder pedir a Redemption. E isso também vai valer para a segunda edição do bloco, tá? Então, o tempo de Redemption de Aether Revolt, a Revolta do Aether, acho que em português, é muito menor. Tá, você vai ter ali, acho que é 3 meses, né? Antes você tinha o lifespan da edição inteira. Agora você tem apenas 3 meses. Um mês depois, perdão, a partir do release de Aether Revolt até começar o release de Amonkhet, você vai poder pedir essa Redemption. Depois, esquece. Eles estão cortando esses vínculos do Magic de papel com o Magic Online, estão percebendo? Uhum. Tá ficando mais difícil conciliar as duas coisas. É uma outra coisa também que eu queria feedback, né? Como eu não tenho essa prática, eu queria saber se o pessoal acha que é o fim do mundo, vai desistir ou vai ficar mais fácil agora. Bom, e é isso. Eu tô ficando quase sem voz aqui porque o Switch Online me matou. Vamos passar de fase? Vamos lá. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Ratos Cast. Vamos lá, seus ratos do mar. Fernando, o que você fala pra gente na fase de looting? Cara, eu acho que assim, deve ter ouvinte aí que não tá acostumado com a questão de especulação das lojas, né? Aí assim, eu trouxe só um exemplo aqui pra galera ver como é que funciona mais ou menos a especulação. Se você já é experiente, você já manjou isso faz tempo, né? Um tempo atrás teve o anúncio da banlist aí, né? A gente não pôde gravar naquele episódio, mas aqui eu trouxe pra gente ver como funciona a especulação, né? Aqui eu tirei um print aqui, às 9h10 no site da Star City, né? Sobre a Blood Bride Elf, né? Que tinha chance de voltar pro Modern. A galera falava que ela ia ser desbanida e tal. Então, assim, às 9h10 e 11, pra falar a verdade, ela tava fora de estoque na Star City, né? Aí teve o anúncio, nada mudou, aí depois eu entrei de novo às 13h19 e tinha alta disponibilidade da carta, cara, em todas as condições possíveis, entendeu? Você, e assim, com o mesmo preço. Você teve a presença de espírito de fazer algo que eu sempre tive curiosidade de fazer, cara. Agora, vendo o print screen, fica claro, né, que eles manipulam isso, né? Não é possível que 79 cópias da carta tenham surgido nesse pequeno intervalo. né? Eles retiraram, disseram que não tinha em estoque, mas tinha, só para poder especular caso, né, essa carta fosse banida. Uhum. E exatamente, o preço continuou o mesmo, né? Assim, se tivesse, imagina se essa carta tivesse voltado pro Modern. Aí, cara, ia pipocar aqui umas 3x3 isso aqui, tá? Enfim, é assim que funciona, é assim que eles ganham dinheiro. E a grande questão, assim, a gente já sabe que isso acontece, mas a grande questão, e aí? Faz parte isso? É normal? É saudável ou é um imperialismo capitalista? É, eu acho que é normal, né? A loja, ela ganha dinheiro assim, então ela tem que se aproveitar. É, a parte do custo que ela tem em manter tudo que ela é, que é uma loja, é esse risco, né? Então, é esse risco que você não corre, porque você não tem 79 Bloodbraid Elf guardado aí. Você não tá há anos com eles guardados aí, né? E ela tá. Então, ela tá exatamente por causa disso, para poder especular quando o bicho for desbanido. Então faz parte, dá pra entender, e assim, isso aqui é uma prova de que isso acontece. A gente já imaginava, né, isso acontecer. Agora, o interessante, Fernando, é ver o antes e o depois, quando acontece o desbanimento. Esse aí vamos esperar, né? Aconteceu. Eu espero que aconteça isso na próxima atualização, né? Não vou falar o que eu quero que seja desbanido. Jace. Não, Jace aqui. Mas enfim, vamos lá. Então vamos especular também, né? Já que essa galera especula, vamos especular também. Vamos lá. O que o MTG Goldfish está mostrando pra gente? Primeiro, que uma consequência direta dessas mudanças no Magic Online dá pra ver no preço das cartas do Mall de Vintage, né? Todas as Power 9 desceram em média 25% de preço em uma semana, tá? A Black Lotus acho que ainda é mais cara, com $100, mas teve uma queda aí em todas. Inclusive, eu ouvi num podcast americano que teve uma pessoa que tem uma coleção vintage de Magic Online, e o valor da coleção desceu $500 depois desse anúncio, né? Porque acho que a impressão que as pessoas têm é de que elas vão abrir mais baús e vão abrir mais Power 9 em consequência. Mas nós vimos que são mais de 600 cartas, né? Não sei se vai ser tão abundante assim. Pra ter uma ideia, você vai ganhar 8 baús se ganhar 5 partidas em um evento. Depois você ganha acho que 5 baús e depois 3. Vai ter bastante baú aberto, mas também é muito difícil abrir Power 9 neles. Então é uma coisa de mercado. Acho que o mercado vai se ajustar. Acho que perder $500 de cara assim também é um pouco precoce, né? Mas é só pro pessoal ficar atento aos preços do Magic Online. E no Magic de papel, gente? O Magic Papel, o standard aí que teve o hype, né, depois do pré-release, o que aumentou de preço aí, já tava meio carinho, né, foi o Titã Verde. O Titã Verde aumentou de preço? Aumentou de preço, 5%. Cacetada. Perdão. Outras cartas aumentaram mais, né, Fernando? Nós já sabíamos que o Copter de 2 manas é absurdo, ele joga bastante, mas pelo desempenho dos decks da Star City Games, ele foi para $17 agora, teve um aumento de 85%. Teve, por exemplo, a pilota lá, a pilota exemplar, ela aumentou 57%, mas assim, continua muito barata, menos de $2 aí. Ela tem jeitão de carta de caixa, como algumas lendas de Batalha por Zendikar, né, tal, também. Sempre que sai uma lenda que é líder, né, que é um lorde, a gente fica meio assim. Mas como ela jogou nessa primeira semana, o pessoal tá especulando. Uma carta que aumentou 100% também, mas ainda não está muito cara, é a Pia Nalar, né? Ela está menos de $2. O Gear Hulk Verde ainda está caro mesmo, é uma das cartas mais caras da coleção. O que abaixou? Quando saiu a outra Pia, eu já acho que eu já até comentei isso aqui já. Eu e um amigo meu, a gente comprou umas 20 ou 30, nem lembro. A gente comprou muita Pia, cara. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa com essa. Ah, você tá falando da Pia e Kiran. Isso, quando saiu o primeiro eu comprei um monte. Lembro que você falou, você mandou. Comprei por R$2 e vendi por acho que 20 cada uma. É que essa aqui essa carta aqui tá mais contida, né? Ela é menos versátil que a outra. Você tem que estar atacando pra poder fazer alguma coisa com ela. A outra você pode ficar parado, você pode dar champ block e sacrificar um artefato pra dar 2 de dano, né? Essa aqui tem cara de tipo 2. A Pia e Kiran Alar aparece mais em Modern e tal. Mas pode ser porque ela tá bem barata. O risco que você corre também não é tão alto. Tá menos de $2. Tá menos de $2. Bom, cartas que desceram bastante em uma semana aqui. A Chandra, né? A Chandra Torch of Defiance desceu quase 20%. A gente falou que ela tava cara, né? Mais de $40. Uhum. Agora ela tá 35 em média. E ainda acho que tá cara, porque essa edição vai ser muito aberta. Né? Tem invenções nessa edição. Fora isso, tem uma outra carta que aumentou 30%, porque também viu jogo em um deck de veículos, que a gente vai falar logo mais, que é o veículo lendário, né? O Sky Sovereign. Em português, qual que é o nome disso? Alguém lembra? Soberano Celeste? Acho que é isso. Não sei. Essa carta aumentou 30% e tá $8.50 em média. É sorte de quem abriu aí no pré-release, dá pra aproveitar esse momento bom pra vender a carta. E é um veículo bom mesmo, né? O melhor eu acho que ainda é o Toptero. Tá valendo o dobro, inclusive, do que essa carta, porque joga demais, né? É a Soberana Celeste Capitânia do Consul. Isso, com a arte linda, né? Eu vou esperar isso aí sair de T2 pra poder pegar uma pra minha coleção também. É esse barquinho aí que vem pra montar, né? Não, é um Toptero. É um Topterozinho. Não, as lojas receberam um kit pra montar o barco. Então tem loja aqui em São Paulo que tem ele montado já, sim. Eu vi na loja lá desse montado. É grande, pô. Eu achei que era pequeno pela foto, mas é grande. Eu vou reclamar com o juiz da loja que eu joguei, porque não tinha montado lá. Isso aí não é trabalho do juiz. Eu vou reclamar também. Eu queria ter. Agora você dá um trabalho pra montar isso aí, cara. O meu Toptero tá aqui guardado, eu não montei ainda. Que mais? Eu tô olhando aqui em Modern, por causa daquela carta Madcap Experiment, eu acho que é esse o nome, né? O Platinum Imperium também continuou subindo. 33%, ele tá valendo $24. E acreditem ou não, no torneio da Star City Games apareceu a Madcap Experiment em um deck. Acho que ela tava no side de um deck Modern. Quem sabe aí com mais top 8 a gente vê esse combinho. Imagina, 4 manas, 8-8, seu total de vida não muda. Tá bom, né? Mas é isso, eu acho que a gente pode esperar um pouquinho mais, só lembrando que as listas que a gente vai falar logo mais não são as definitivas e por isso não dá pra ficar especulando tanto em cima, né? O trabalho pesado em cima do novo tipo 2 vai ser feito no Pro Tour, a gente vai ver o resultado dele nos decks que os Brazucas, o Márcio Carvalho e o pessoal da Tiana Fireboy da Star City Games vão pilotar no Pro Tour. Então, vamos pro combate. E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Marujos, saquem suas espadas e vamos pro combate. Primeira coisa sobre os reportes lá do Diogo e do Buda. Você tem recado, Fernando? Que se a galera quiser conferir as partidas, a gente comentou sobre todas elas semana passada, mas se você quiser conferir, né, vamos só reforçar aqui, vamos deixar o link do tweet aí embaixo, e também o top 8, o top 8 já saiu, acho que na liga, a galera já deve ter visto já, mas enfim, vamos deixar aqui de novo, e também vamos colocar, o Diogo também comentou como foi o processo de elaboração do deck, né, como foi que ele chegou naquela lista. E ele se baseou em uma lista de um outro cara que vinha fazendo resultado bom. Vamos deixar também o link aí se você quiser entender. É bom você assistir o episódio olhando esses links aí. É bem legal. Aí vamos deixar aí só pra você, se você quiser rever. Boa. Lembrando que é Modern. Se você joga Modern, veja. Vale a pena. Vamos lá pra Star City Games. Onde foi mesmo? Foi Indianapolis? É isso? Foi... Não sei, deixa eu ver. Tá falando do carrinho? Isso, do carrinho. Enquanto a gente vai pra lá, só lembrando que assim, a gente tem um early meta aqui no Brasil, né? Eu tava vendo o Circuito Liga Magic que teve torneios tipo 2 esse fim de semana. Apesar da pouca disponibilidade de cartas da nova edição, o pessoal tá testando conforme consegue, né? Por exemplo, eu vi que teve um deck de UR Visões vencendo um torneio tipo 2 da Star City lá na Toca do Urso, no Paraná, o Pedro Sartori, né? E ele adaptou o deck, ele só tem duas Fastland UR, de novo, só isso. e conseguiu vencer, né? Então, outros exemplos tem também desse circuito League of Magic, mas lá a gente sabe que o mercado é mais dinâmico, então as listas podem ser que deem dicas do que vem por aí no tipo 2, por isso a gente vai pra lá. Lembrou onde é? É Indianápolis mesmo. É Indianápolis mesmo, é isso mesmo. Vamos lá, Star City Games em Indianápolis. Quem venceu no primeiro lugar, o torneio principal foi tipo 2, e quem venceu foi um deck de Velozes e Furiosos. Pronto, vou chamar assim. Posso? Pode, tá ótimo. É deck veículo tunado com neon embaixo. Velozes e Furiosos. É, ele acabou que atropelou todo mundo, né? Boros Veículos. Atropelando todo mundo, exatamente. E o que é o Boros Veículos? A estrela desse deck é o Cóptero, né? Pra quem não lembra, Cóptero é 2 manas, 3/3, voa, tripular 1. Apenas 1 pra tripular essa coisa. E quando ele ataca ou bloqueia, você dá loot. Você compra uma e descarta uma. Eu tinha esquecido que funciona quando ele bloqueia também. Aí eu tava jogando Next Mage, um oponente tripulou ele, bloqueou e começou a dar loot. Cara, essa carta é exagerado, sabe? Não precisava lutar quando bloqueia, mas enfim. É muito bom. Ele fica ainda melhor quando você tripula ele com a Depala em jogo, porque ela dá mais um pra ele, ou quando você usa o bichinho Veteran Motorist, né, que é o bichinho 3-1, que quando ele tripula alguma coisa dá mais um. Então, se você tem tudo em jogo, um cóptero atropela a Vacin. Que mais? Esse deck tá usando 2 1-drops aqui que eu tô achando bem legais, que é o Toolcraft Exemplar. Ele é uma mana 1, só que se você tem um artefato, quando você ataca, ele é 3-2 de iniciativa. Ele é branco, né? E tem o Inspetor de Trabin também, né? Uma mana 1-2, investiga. Tem o Espírito Altruísta, 2 manas 2-1, voa, e se sacrifica ele pede ser tudo indestrutível. Tem 4 cópias desses que eu falei, e 2 Pianalar. Eu acho que essa aqui é a carta mais, assim, mais ou menos. Eu pilotei o deck e não achei ela tão interessante, não. Você não tem tanto artefato pra sacrificar. Você quer deixar suas criaturas imbloqueáveis pra aquele finisher, sabe? Mas não tem tanto artefato assim. De veículo também tem um outro que apareceu aqui, que é o Cruiser, né? Que é o 5-3, é ímpeto e atropelar. E que quando ele entra em jogo, ele vira uma criatura até o final do turno. Esse bicho também fez estrago, né? Ele entra muito bem na curva. Ele é tripular 2, né? Não é isso? Esse bicho é tripular 2, é. E tem também... Esse deck, assim, é só bicho, tá? E tem 6 removals. 4 declaração em pedra e 2 Harnessed Lightning, que é o 2 bandas, ganha 3 de energia e dá aquela quantidade de dano numa criatura. É isso, tá? Tem os mainland também. Então é um deck bem ignorante, o típico agro, né, que costuma conseguir algum sucesso nas primeiras semanas do novo tipo 2. Porque depois fica difícil, o controle descobre o que ele tem que controlar e aí passa por cima. E você vê que esse deck merece mesmo o nome de Velozes e Furiosos, né? Porque no último filme carros voavam, e aqui você tem o cóptero que também voa, né? Então... Sério? Carros voavam? Sim. Caramba. Se você acha que os filmes do Schwarzenegger da década de 90 e 80 desafiam a física, Velozes e Furiosos é outra história. Segundo lugar foi Grixis e Merge. O que, que tem nesse Grixis e Merge, gente? Grixis e Merge. Tem bicho também, caramba. Tá usando o Amálgama. 4 Amálgama, 4 Neonato Insolente, 4 Hunter de Dead, tá? Ah, tem Elder Deep Fiend, aí que tá o Emergir. E tem também o Grifo, né? O Grifo 3-4 Voar, tá? Tem Crypt Breaker, que é o bichinho que faz zumbi quando você descarta a carta. E tem uma carta nova também. É aquele artefato. É Scrap Heap Scrounger. Ele é 2 manas 3-2, não pode bloquear. E se paga 1 e uma preta pra voltar ele pro jogo, quando ele tá no cemitério. Se você exilar uma outra carta de criatura pro cemitério. Tá bom, já entendi. É um Grixis, bem curvado, né? O topo da curva são os custos de emergir, dependendo do que você tem na mesa. E ele tem... Ah, ele tá usando Cathartic Reunion. Que é o Tormenting Voice, quando você tem que descartar uma mais e compra uma mais. Eu abri essa carta no pré-release. Tá usando cóptero também, né? E ele tá usando 4 cópteros, é mesmo, bem observado, cara. 4. E 2 cartas aqui que me chamaram a atenção. Carta que não faz nada no limitado, que é Perpetual Timepiece. É um artefato de duas manas. Você vira ele e tomba duas. Você tomba duas. Né? E você pode pagar duas, exilar ele e embaralhar o teu cemitério no teu grimório. Curioso. Que estranho, né? Você tomba duas e depois você exila e... Enfim. É, ele pode tomar quanto ele quiser pra conseguir colocar, por exemplo, o Hunted Dead no cemitério dele. Pra voltar o Hunted Dead junto com o Amálgama, né? Só com duas manas ele põe uma 3-3 e uma... Uma 3-3, uma 1, voar e uma 2-2, descartando duas cartas. E aí ele ainda pode sacrificar qualquer uma delas para o Elder Deepfiend, por exemplo. Dá pra ver. Porque assim, quando, quando eu olho assim um deck tipo 2, cara, eu fico pensando assim que isso demora uma eternidade para acontecer, sabe? Aí eu não consigo ver assim, se é bom ou se é ruim. Às vezes eu até falo bobagem. Ah, em termos de Legacy é uma eternidade, né? Mas naturalmente o formato é mais lento que os Eternos. Vamos para o terceiro lugar, que foi um BG Delirium, tá? E esse deck de Delirium, ele é parecido com o que nós vimos antes, tá? As principais peças como o Ishkaná, o Rastreador e o Advogado continuam, mas ele tem um Gearhook preto e dois Gearhooks verdes. Tem 4 Lilianas e também está usando o Cóptero. É importante lembrar que o Cóptero, por causa dessa habilidade de lutar, né, você compra e descarta, ele alimenta a Delírio. Tá? Então, acaba sendo mais uma arma para esse deck. E é 3-3 voar, né? Quando o teu oponente fecha o chão ali, você pode... Com ele, a melhor coisa que você pode fazer é tripular ele com a Dríade. A Dríade de Lua Arcana. Que é uma mano 1, toque mortífero e fica mais 2 no delírio. Porque até você ter delírio, ela não vai atacar sozinho. Né? Não. Só vai pilotar. Né? Não, aí você usa ela pra pilotar, exatamente. E continua sendo um arquétipo forte, então, pelo que a gente tá vendo. BG Delírio. Quarto lugar, Jacob Hagen, esse jogador já é conhecido. É um Boros Agro, mas não é de veículo. De carro. Não. Ah, é um hack do Zago, perdão. Aliás, vocês viram o metagame breakdown? Não. A maioria dos decks do dia 2 era Boros Agro ou hack do Zago. Ah, eu quando eu tava. O pessoal tava jogando pré-release lá, eu tava dando uma piruada lá pra ver. E realmente a maioria, pelo menos no pré, né? Era hack dos. Hack dos tá uma cor interessante, os removals estão bons. Esse deck, por exemplo, usa 4 premium removal de limitado aqui, né? Mas tá no main deck. Que é o Desintegração lá, que por 3 manas destrói um bicho e dá 3 de dano. Parece que tem Copter em todas as listas do top 8, né? Isso, tem 32 cópias no top 8. Olha aí. Todas as listas, nossa. Por isso essa carta subiu tanto. Quem abriu essa carta no pré-release deve estar feliz, né, com a subida de preço dela. Tem um deck de humanos aqui, só o destaque do deck de humanos, é um deck Boros de humanos que está usando o Hanwer Garrison, né, que é a criatura vermelha, com o terreno, um Harrowing Battlement. Tá? Então ele pode sim fazer a fusão. Né? Acho que é o segundo combo de fusão que nós vemos no tipo 2, né? Primeiro já apareceu, que é o da Bruna, da Brizella. Tem 3 possíveis e o terceiro não vai aparecer, então acho que é só isso. O terceiro é de limitado. Acontece, né? Essa fusão aí acontece o quê mesmo? Acho que toda vez que ele ataca, você coloca 2 bichos 3/2 e ele é gigante. Deixa eu ver aqui. Enquanto o Tomás vai atrás, é só falar de... Olha, completando o top 8, tem 3 decks Boros. 2 são veículos e 1 é agro. As cartas novas que estão aparecendo aqui tem o Inventor's Apprentice, que o Grilo chamou de Nerd Ape, né? Porque ele é uma mana 1-2, só que ele ganha mais 1/+1 se você controlar um artefato. Tá? Então ele é possivelmente uma mana 2-3, como o Cured Ape. Essa é a carta que apareceu em algumas listas Boros, e também o Servo Exhibition, né? Que é uma e uma branca para colocar 2 servos 1/1. E o Gideon, aliado do Zedkar, também está aparecendo. Mas é isso, muito deck Boros, tá? E alguns arquétipos ainda parece que vão sobreviver. Arquétipo de Emergir com Grixis, arquétipo de Delírio com BG. Tá? E o Storm novo também, né? Ah, uma coisa, agora que você falou, eu tinha notado ali, já ia pulando. O Túlio me deu essa dica antes desse torneio, tá? Ele tinha visto um artigo em que estava sendo destacado um deck de Aether Marvel's Work, que é um artefato que eu abri ele do pré-release, ele é mítico, tá? Mas não, infelizmente naquela ocasião ele não faz nada. Ele diz assim, ele é 4 manas. Quando uma permanente que você controla deixa o campo de batalha, você ganha uma energia. Se vira ele, paga 6 energias, olha 6 no topo, pega uma e casta sem pagar o custo. Esse deck teve um deck que ficou em 25º lugar, tá? Esse torneio da Star City teve mais de 600 jogadores, 500 ou 600. E esse deck faz isso cultivando energia com puzzle knots. Ele usa puzzle knot azul, puzzle knot verde. E ele tem 8 criaturas, 4 Lamogs e 4 Enrakuls. Que legal, hein, gente? Essa primeira semana é interessante porque a disponibilidade de cartas é um problema, né? Ninguém conhece o meta, então você pode jogar com o que você quiser e aparecem essas coisas, né? Esse deck deve ser legal de pilotar. A lista que o Túlio me passou, inclusive, é um pouquinho diferente dessa aqui. Mas a ideia é a mesma, né? É usar a Marvel pra jogar essas cartas de graça. Bem legal. E inclusive ele disse que estava pilotando no Cocatrice e castou algumas vezes o Lamog no quarto turno. Castou. Detalhe, castou. É. E é possível sim, com essa lista é possível. Bom, Thomas, você estava procurando alguma coisa? Sim, era o outro lado da Hanweir, não sei como pronuncia. Do terreno que vira funde com a criatura. Do outro lado é 7/4, o ímpeto atropela e toda vez que ataca você coloca 2 Eldrazi e 3/2 virados atacando. Então não precisa atacar muitas vezes pro jogo acabar. É. Parafraseando a bodega, parece justo. Marujos, vamos então pra fase principal? Vamos lá. Bora. Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore. Bom, tivemos a entrevista com o Márcio Carvalho, depois tivemos o dia que não bateu as agendas, agora sim dá pra fazer o programa do dia de falar como pirata. Piratas e Trapaças número 2, né? Não sobrou muita coisa, viu, Thomas? Nós fizemos muita coisa naquele primeiro. Mas, o pessoal fez perguntas pra você. Vamos começar a pergunta do Lucas, do Magic Pauper BR. Inclusive o Lucas que fez uma live esses dias, postou lá no YouTube, tá voltando a fazer vídeo também. Abraço pro Lucas. A pergunta dele é: qual a quantidade de torneios é necessário para apitar e em qual regularidade para manter o nível de juiz? Isso muda por nível de juiz? Sim. Eu vou falar mais especificamente do nível 1. Nível 2 é um processo mais complicado. E para você ser nível 2, primeiro você precisa ser nível 1. Então acho que a de nível 1 vai ser mais legal para o pessoal que está ouvindo. Então, atualmente, mudou recentemente, né? Antes existiam 5 níveis de juízes, agora são só 3, e mudou também o processo de certificação. O juiz nível 1, para ser certificado, ele tem que ter apitado 2 torneios nos últimos 6 meses, deixa eu confirmar aqui. É isso aí. E aí depois disso, é só entrar em contato com... Na verdade, o ideal é que você entre em contato com o juiz nível 2, o maior, antes de você começar, para ele poder te ajudar no processo. Certo. Então, e lembrando que você não precisa ser um juiz certificado para trabalhar como juiz em algum torneio. Só você entrar em contato com o dono da loja, conversar, que normalmente eles deixam. Pelo menos aqui em São Paulo o pessoal é bem receptivo com isso. Então, apitar 2 torneios sancionados nos últimos 6 meses. E aí depois você vai fazer uma entrevista com o juiz que vai te certificar, que é um nível 2 ou um nível 3. Além disso, você tem que conseguir um score de 70% na prova de 25 perguntas, que é relativamente fácil, mas você tem que estar preparado, não é? Se você pegar um jogador mediano, ele não vai conseguir passar na prova. Então tem que dar uma estudadinha, que ela pega algumas coisas mais específicas da mecânica do jogo, que para um jogador normal não acaba não fazendo diferença. Okay. E para você manter seu nível, você tem que trabalhar com o juiz pelo menos uma vez a cada 6 meses. Ah, não parece muito, mas isso é pro nível 1. Isso. Nível 2 você precisa apitar com mais frequência? Sim. Você precisa... Pera, Se não me engano, são 2 torneios competitivos por ano. Só tenho que confirmar isso aqui, que tá difícil de encontrar. Tá, torneio competitivo não vale Friday Night? Isso, torneio competitivo vai acabar sendo PPTQ, GPT, GP, WMCQ, esses torneios que são siglas, que não é FNM, outras siglas. Boa. O Grilo Troll perguntou uma coisa aqui, né? O que acontece se você tiver humildade e 2 opalescências em jogo? Então, essa pergunta em teoria é complicada, mas de tão batida que ela é, todo mundo, os juízes já meio que sabem a resposta de cabeça. Então, são 2 opalescências para elas transformarem uma outra, né? Porque opalescência normalmente não, opalescência não transforma ela mesma. Então, com 2 na mesa, uhum, todos os encantamentos vão ser criatura. E daí você tem a humildade que diz que todas as criaturas são 1/1 e perdem todas as habilidades. Por causa de motivos mágicos que chamam camadas no jogo, se você tem as 3 no campo de batalha, todas as criaturas, todos os encantamentos vão ser criaturas sem habilidades, e aí o poder resistência delas vai depender de quem entrou por último, se foi a segunda opalescência ou se foi humildade. Nossa. Se a humildade tiver entrado depois, elas vão ser 1/1, se a opalescência tiver entrado depois, elas vão ter poder resistência igual ao custo convertido. Então, é que depende. Nem quando você tem uma humildade e o cara baixa um mago da lua, não é isso? Então, a humildade com o Mago da Lua, os terrenos não são montanha. Então, mas não tinha um lance assim? Pelo menos eu já li em algum lugar isso, que tipo, o mago ficava 1/1 e os terrenos não básicos continuavam sendo montanha, não tinha isso? Então, eu acho que não. Essa parte de camadas é mais capciosa, mas se eu não me engano, tem um negócio que chama dependência, eu só tenho que ver se ela entra em vigor nesse caso, que é se uma habilidade, a existência de uma habilidade depende de outra habilidade que está sendo adicionada ou removida em outra camada, então primeiro você faz essa que causa a dependência. Então, por exemplo, a habilidade da humildade faz com que o Magos da Lua perca a habilidade dele de transformar as coisas em terreno, então a habilidade do Magos da Lua seria aplicada depois. Só que como uma habilidade de tipo, talvez ela seja aplicada. Eu tenho que olhar isso. Por que sim? Eu já vi o que eu tinha já lido em algum lugar, não sei também, viu? Eu tô chutando aqui. É que assim, aqui os terrenos só deixa. Eles continuam sendo montanhas enquanto o mago estiver em jogo, né? Sim. Então, assim, se ele está em jogo, eles ainda são montanhas. Eu não sei, eu acho. Essa humildade, cara, isso aí é uma merda. Essa carta aí, isso causa problema. Banida no Duo Commander, então não. Por que sempre usam humildade nesses exemplos bizarros de camada, né? Sei por quê. A carta é complicada mesmo. Tomás, uma coisa que ficou pendente na nossa última conversa é os limites de alteração de carta, né? O que uhum, em teoria é uma carta de Magic? E o que pode e não pode nessa mania de ficar alterando, desenhando em cima, assinando e tal? Tá bom, então eu tô aqui com o documento da regra de torneio aberto, ele especifica o que é uma carta que é legal em torneio. Então são várias coisas que ela tem que satisfazer. Primeiro, a carta é genuína e publicada pela Wizards of the Coast. Então, cartas piratas já estão fora. Segundo, a carta tem as costas padrão de uma carta de Magic, ou é um card de dupla face, ou é um card de Meld, né? Então isso exclui as cartas de campeão, que tem aquele fundo que é diferente. Terceiro, a carta não tem bordas quadradas. Isso exclui Collector's Edition, né? Uhum. A carta tem borda preta ou borda branca. Então isso tira Unhinged, tirando os terrenos. Unhinged e Unglued. O card não é um token, então você não pode pôr os tokens no seu deck. O card não está modificado ou danificado de alguma forma que possa tornar ele marcado. Então, quando você coloca sleeves, isso acaba não sendo mais um problema, né? Porque o que vai ter que estar marcado ou não vai ser o sleeve. Posso fazer uma pergunta? Mas se você for jogar... Sim, pode. Você falou que elas têm que ter bordas arredondadas, né? Isso. Às vezes a Wizards ou alguma loja dá de prêmio uma sheet, né? Sem uhum, corte nenhum. Você não pode, então, pegar e recortar uma carta dali e usar? Então, segundo essas qualidades aqui que uma carta tem que satisfazer, se você cortar com borda redonda, vai ser um card de Magic. Então você pode usar. Ok. Se eu cortar. E se eu for muito mal no corte, cortar 3 redondos e um meio quadrado, assim, no limite ali, não dá pra cortar mais. E aí? Aí não rola. Então tem que. Eu tô só complicando. Se você vai cortar uma Anka Cheat, é melhor que você saiba o que você tá fazendo. O negócio vai parar. Tá. Bom, faltou um ainda, que é a carta tem que ser legal no formato que você está usando. Então, por exemplo, você não pode usar um Bob no T2, apesar dele satisfazer todas essas outras condições. Perfeito. Uhum. Tá, então agora sobre alterar um card, né? Porque isso aí se falou só o que define um card de Magic. Sim. É, nesse mesmo documento ele fala sobre modificações artísticas. Então ele fala que elas são aceitáveis, contanto que não tornem a arte irreconhecível, não contém informações estratégicas substanciais ou alguma ajuda, de certa forma, por exemplo, sei lá, se escrever alguma coisa na carta, e não contém imagem ofensiva. Além disso, elas não podem obstruir nem mudar o custo de mana e o nome do card. Nossa, peraí, não pode ter imagem ofensiva? Não. Ah, eu pensei que não tinha nada a ver, assim. Se eu quiser desenhar um cara mostrando o dedo do meio na arte, eu poderia. Não pode. É, então. Não. Um tempo atrás eu vi uma na internet, cara, que o cara modificou uma JIT. E no lugar da espada, o cara colocou um consolo, cara. Eu acho que não pode, tá? É, então, não rola. Aqueles terrenos que tem menininha de anime seminua na frente também não vai rolar. E consolo, pra quem não sabe, pergunte a seus pais, tá? Procura no Google. Não, procura. Não. É. Desloga antes pra não ficar no teu histórico. Só não vai o Google mais. Estou com mais, sorte. Você tá vendo a pauta aí? É sim. Você viu a carta que eu coloquei? O tampo? Então, sim. Cara, esse tampo é o seguinte, vou explicar, contar a história brevemente. Esse tampo, cara, ele é conhecido aqui já no Legacy da galera. É meu esse tampo. É como o tampo mais feio do mundo. O que aconteceu foi que eu peguei, roubaram um tampo meu em um lugar, que eu não vou dizer o nome, mas roubaram. E eu precisava de um tampo pra poder jogar. E eu comprei de um moleque que tava vendendo, tipo, muito barato, assim, poder jogar. E ficou como mascote, como o tampo mais feio do mundo. Aí, no último, eu emprestei o deck pra um amigo jogar. E o cara que jogou contra ele reclamou, falou que esse tampo não valia, cara. Aí eu fiquei sem saber se realmente vale, se não vale. Aí eu trouxe a imagem e botei aí pra você ver. Tá. Eu acho que pelo que você falou, vale, né? Sim, então, ela não tem nada ofensivo, não tem... informação estratégica, e a parte que acaba eliminando a maioria das alterações é que ela ainda é reconhecível pela arte. Então você olha essa carta, tá na cara que é um tampo. O fundo tem aquela janelinha, tem o tampo grande, não é como se pegasse, sei lá, o tampo, ou apagasse tudo e desenhasse um Snoopy, né? Que nem teve um caso daquele Thermogorph. É. O custo e o nome não estão obstruídos, então nenhum problema. Mas lembrando que o juiz Mor é a autoridade final, então se o juiz Mor achar por algum motivo, que não deveria, né? Mas se ele achar que esse tampo não pode usar, você não vai poder. Que merda. Beleza. Você estava falando então de imagens ofensivas e outras coisas que podem acabar com a carta. Você terminou ou tem mais coisas que não podem estar na alteração? Não, é só isso mesmo. Só relembrando, não pode se tornar arte reconhecível, não pode conter aviso estratégico e nem imagens ofensivas. Tá. O que é que acaba, então, tirando, né, uma carta de ser jogável? Porque eu já vi alterações em que fica irreconhecível. Assim, dá pra ver o custo e parte do nome só. Esse tipo de coisa pode ou é só pra deixar na pasta? É, você pode jogar, mas não no torneio. Então, por exemplo, tem um cara que é muito famoso pra alterar umas lendas, ele altera, fica muito bonito, só que não tem nem um pouco a ver com o que a arte da carta era originalmente. Então, você não poderia usar, porque você tem que conseguir, uma pessoa que conhece a carta, tem que conseguir olhar a carta e reconhecer. Porque senão você pode simplesmente colocar todas as artes do seu deck iguais, e é só você se acostumar com isso e você vai confundir todos os seus oponentes. O que tem que estar bem claro, então, é nome e custo. Isso não pode estar nem modificado nem obstruído. Tá, o texto pode. Você pode cobrir o texto. Ok. Eu já vi gente que gosta de pimpar cubo fazendo dual land foil, né? Você passa acetona ali em cartas foils antigas, retira a película e cola. Ai, meu Deus, dá até dó de falar, né? Mas você cola em cima da tua dual land ali, pra deixar ela foil. Esse tipo de coisa é válido? Pode? Bem, eu não deixaria, mas eu tenho que ver se isso vai contra... Pera, o que ele faz? Ele apaga uma carta foil? Ele retira uma película de uma carta foil comum e coloca essa película em cima de uma dual land, pra deixar a dual land foil. Mas se eu não me engano, a película que tem em cima da carta foil, ela não é transparente nem nada. Então se você se colar, não vai mais ser uma dual, vai ser a carta que você... Mas tipo assim, se você passar acetona nela, ela fica transparente, tá? Era isso que faziam. É que faz tempo que eu vi o vídeo, eu nunca vi, mas eu não deixaria. É, você sabe quiser usar no seu cubo sem problema. Você sabe que não existe dual land foil, né? Mas é uma forma de identificar. Aliás, você já viu ou conhece casos de como as pessoas tentaram burlar e roubar de alguma maneira, já que esse é um programa de piratas, né? Através de alteração de carta? Eu lembro de já ter ouvido uma história que era de... aquelas cartas que são... é miscut, na verdade, né? Mas eu não lembro qual era o caso. Era um card que... ele tava miscut de um jeito que aparecia metade uma carta e metade na outra. E aí era um... a história é que o cara, dependendo da situação, ele escolhia a carta. Que FDP. Olha, eu já vi um, cara, que tem um conhecido meu que faz alteração. E ele falou que não é raro... é assim, na verdade é bem comum... as pessoas entrarem em contato com ele para poder mandar uma carta que é falsa, né, que é essas da China, pedindo para ele fazer uma alteração em cima, para poder meio que dar uma escondida nela, sabe? Uhum. Mandar um left behind e pedir para transformar em um Jace Mind Sculptor. Não, mandar tipo um Jace Mind Sculptor chinês, um... Isso, um que seja uma proxy e mandar ele fazer tipo uma alteração assim, porque quando o juiz for pegar, acho que ele vai ter dificuldade, né, de olhar assim por causa da tinta e do processo do processo artístico, assim, vai dar uma escondida nas falhas evidentes, assim, né, até porque é difícil você reconhecer uma falsificação quando ela é muito bem feita. Tá cada vez mais difícil também. Lembrando que se usar um card falsificado no torneio propositalmente, sabendo que ele é falsificado, isso é roubo, é trapaça. Então não vai dar bom. É, mas qual é a punição definida mesmo? Qualquer tipo de trapaça, a única punição possível é a desclassificação, com possível ban. Entendi. Ó, deixa eu te perguntar, Tomás, só aproveitando aqui o ensejo, viu? É que eu tenho muitas perguntas hoje. A gente tem aquela polêmica sobre o Perfect Size, né? Já adiantando um pouco. Sim. Aí que o Vitor escreveu. Se todas tem que usar, se você pode uma ou algum, enfim, né? Aquele a padronização ou não do deck. Uhum. Você botar ali no Double Shield. O que eu já vi acontecer, me falaram isso, e eu fiz o teste e é verdade, cara. Se você colocar o seu deck todo de Double Shield, mas tem que ser um shield específico, eu acho que é o Dragon Shield. Dragon Shield com Double Shield, Perfect Size e Dragon Shield. E deixar o side sem o Double Shield, quando você colocar o side e mandar o cara cortar, cara, é 90% de dar certo. Ele vai cortar em cima do side, sabe? E seu side vai ficar por cima, entendeu? Eita, esses piratas aí estão profissionais. É verdade, confere. Se você tem Dragon Shield e Perfect Size, agora tem que ser o Perfect mesmo, aquele que encaixa bem direitinho. Você tira ele e coloca side, tenta embaralhar, espreme o deck e depois tenta cortar ele. Você vai cortar exatamente onde o side tá, cara. Tomás, explica pra gente aí, como é que é a regra então de Perfect Size? Você tem que colocar no deck inteiro, no side inteiro, ou é facultativo? Então, não existe uma regra específica pra isso. A regra é sobre cartas marcadas. Então, se for possível você identificar um card sem precisar pegar ele, né? Então, por exemplo, um card que está no topo do seu deck, você conseguir de alguma maneira identificar a identidade dele, ou então, que nem o Fernando falou, de alguma maneira você acabar colocando ele numa posição do seu deck, isso é card marcado e, nesse caso, é trapaça, né? Mas pode acontecer, por exemplo, você tá jogando um torneio, o shield fica gasto, você não percebe, e daí é um card marcado também, só que nesse caso não é trapaça, uma outra penalidade, não é nada grave. É isso, como o Fernando falou, dependendo da combinação de shield Perfect Size e da marca do shield que você usa, é possível talvez ver uma carta mais gordinha ou menos. Sim. Gordinha no topo, ou até um espaço entre cartas no meio do teu deck, pra você saber quanto tempo falta pra você comprar aquela carta que tem ou não tem o Perfect Size. Se você tiver... O que eu testei aqui em casa, porque assim, só funcionou com Dragon Shield. Eu tenho impressão, não sei, mas eu fiquei com a impressão que tem a ver com a questão de uma carta grudar na outra, sabe? Uhum. Sem o Perfect Size dentro, a carta não adere à outra, entendeu? É mais fácil dela soltar, entendeu? Quando você espreme o deck assim. Então, se você estiver embaralhando, espremer o deck e dá pro cara cortar, o cara vai cortar onde tá o side, né? Então, em torneios regulares, tipo Friday ou torneio de Commander, eu não costumo pegar muito no pé. Porque, principalmente Commander, o cara tá cheio de deck de carta cara e Perfect Size também não é barato. Se o cara for colocar no deck inteiro, além de ficar com um metro de dentro do deck. É um Commander, né? Então, eu não costumo encher muito saco, mas em torneio competitivo, tem algumas vezes que fica mais evidente, aí eu peço pra tirar mesmo, porque o card tá marcado. Ok, e falando em nisso, e foios, porque tem foios, principalmente as antigas, elas dobram, né, Tomás? Uhum. Qual que é a regra pra isso? É o mesma circunstância, cards marcados. Então, se você consegue identificar qual é o card sem precisar pegar nele, ele tá marcado. Não precisa nem conseguir identificar, ele tá diferente dos demais. Então teve um caso até de um torneio, um PPTQ que eu fui apitar, que era Modern, e os quatro comandos crípticos do cara eram aquele promo de rewards, e ele tava absurdamente curvado. Então, era evidente onde ele tava no deck. E aí não deu pra ele usar. Eu falei, tipo, ou você arranjou outros, ou não vai dar pra você usar isso aí. Então, isso aí aconteceu durante o torneio? Não, ele veio falar comigo antes do torneio. Ah, tá. Ele mostrou a situação. Ok, se for durante o torneio, o oponente dele reclama. Você, ao constatar isso, tem que dar o game loss ou desqualificar, ou você fala, olha, troca agora, e aí fica por isso mesmo? Então, eu vou fazer uma investigação, né? Se eu descobrir que ele já sabia e ele tá usando isso pra obter algum tipo de vantagem, isso é DQ. Se não, vai ser no mínimo um game loss, porque os cards têm um padrão. Então, se os cards marcados têm algum padrão, passa de um warning pra um game loss. Mas como você falou, isso deve ser um grande problema em Commander, porque tem gente que gosta de pimpar Commander, e às vezes até em Legacy, né, Fernando? Porque também, mesma coisa, a pessoa pimpa Legacy, ou, por exemplo, só consegue uma cópia de uma carta numa versão foil de From the Vault. Porque a carta normal é muito cara. E aí fica nessa. Sempre quando eu vejo assim, algum, sei lá, dual alterado, cara, eu fico meio assim, sabe? É duro, como é que assim, o cara alterar uma dual, cara, tem que ser muito, sei lá, né? Muito doido. Mas dá pra perceber, dá pra tirar algum proveito, assim, dessas pequenas alterações, hein, com shield ou com dobra na carta. É muito detalhezinho que é. Assim, uma dica, né, que eu dou pras pessoas que jogam demais é ter o oponente. Só se ele estiver muito acostumado, ele vai jogar naturalmente, né? Mas se ele estiver fazendo isso pela primeira ou até a décima vez, ele ainda vai estar um pouco inseguro e ele vai demonstrar isso, né? Então tenta ler um pouquinho a linguagem corporal dele, ver se ele fica nervoso, né? Lembra de vez em quando de reparar no deck dele se você acha que ele está top deckando demais, ou se ele está fazendo jogadas perfeitas, se ele está fazendo jogadas do tipo que ele sabia que ele ia comprar alguma coisa, por isso ele tomou essa linha de jogo. Repara no deck dele se tem alguma dobra, se tem alguma carta mais pesada, né? Isso você não vai saber, mas que dá pra ver se encostar no deck, mas que dá pra saber onde que certas cartas estão com o shield. Tem alguma outra coisa que dá pra fazer, Tomás? De cabeça, eu acho que esses são os dois problemas, né? Principalmente as cartas foil, mas em segundo lugar, perfect size. Pode acontecer também dos sleeves virem meio irregulares. Então a gente recomenda que sempre antes de você showdar um deck, você embaralhe o deck ou embaralhe os sleeves. Porque pode ser que ele venha com algum defeito e o defeito vai prolongando, né? Então, por exemplo, os shields que vieram no começo do saquinho são maiores, eles vão diminuindo e chega no fim, eles são um pouquinho menores, suficiente pra você notar. E aí você vai colocando o deck na ordem e no fim as cartas pequenas são todas em terreno. Isso foi, acaba sendo sem querer, e teve um caso de um cara que tomou um DQ no GP São Paulo 2014 por causa disso. Nossa. Ele foi sem querer. Tipo, um cara, um conhecido meu, eu acredito que realmente foi sem querer, e foi isso. Então o cara não embaralhou e acabou sendo penalizado por um defeito do shield. Nossa, cara, que zoado. Eu lembro de um DQ ou game loss na Star City, no top 8 inclusive. O sujeito jogou lá, Star City é grande, né, os torneios, tem 8, 9 rodadas, o sujeito nas últimas rodadas, lógico, top 8, ele perdeu porque o oponente reparou que no game 2 e 3 ele estava conseguindo diferenciar as cartas de side e fora do side, porque o oponente usou o mesmo shield o torneio inteiro e sideou pouco, então as cartas do side estavam com o shield limpinho e as cartas do main deck já estavam com o shield riscado, né? Inclusive nós comentamos aqui no podcast e o sujeito ficou tão puto que ele jogou no Twitter lá: não compre shield dessa marca, não lembro qual era a marca, mas ele ficou puto com a marca porque ele não lembrou de fazer uma rotação dos shields durante as xésimas partidas do torneio, né? Então é uma coisa para se lembrar também. Se o teu oponente enroscar com isso e conseguir provar para um juiz que de fato tá fazendo a diferença, você vai tomar o game loss ou DQ. Não tem jeito. E, Tomás, em casos de proxy, eu tô indo jogar um torneio vintage lá, tenho Black Lotus e Mox no meu deck, mas eu não quero embaralhar essas cartas e não quero dar pro meu oponente embaralhar. Eu posso te chamar antes de começar o torneio e falar, olha, tem como colocar proxy disso aqui, eu tenho as cartas e tal, mas eu não tô afim de embaralhar elas. É possível? Então, você pode chamar e eu vou dizer não. Se você quer jogar com essas cartas, você tem que pôr elas no seu deck. As proxies só são criadas em situações excepcionais, onde, por exemplo, um card é danificado no meio do torneio, começou o torneio com ele bom, mas, sei lá, teve um vazamento no torneio, se o card molhou, não dá mais pra usar. Ou então, por exemplo, aconteceu nesse último GP São Paulo, era limited, né? Eu acho que, na verdade, foi no domingo no Super Sunday Series. Não tinha planície o suficiente para todo mundo. Então, os juízes estavam fazendo proxy em cima de ilha, pegava uma ilha, escrevia... Acho que só colocava um W em cima, e aquelas planícies, aquelas ilhas eram planícies oficialmente. Então, é só em casos excepcionais que se pode fazer proxy. Caramba, mas mesmo para uma Power 9, cara... Paciência, você quer jogar vintage, é isso que você vai ter que fazer. Que desumano. Mas se o torneio for um Friday Night, assim... Dá pra relevar ou mesmo assim? Não. Caramba. Se for acontecer um Friday Night Vintage, me chama que eu quero saber onde no mundo que isso é possível. Então, você viu o documentário do Vice sobre Magic? Eu já vi. Tem um lugar, eu não sei se é Estados Unidos ou Canadá, em que tem uma comunidade que eles jogam um Friday de Vintage, sim. Mas deve ser a única no mundo, eita, né? E tem os dois irmãos lá que eles continuam inovando, continuam jogando. Os caras são velhos já, né? Mas eles têm as cartas. O cara joga Vintage de Anjo Serra no main deck, cara. Das antigas. Mas, é uma das coisas que eu já ouvi também, que o pessoal costuma fazer isso lá fora. Eu só não sei em que tipo de torneio, né? Se tem o torneio lá anual, que é o Eternal Weekend. Eu fico pensando, pô, sacanagem, você vai dar pra alguém embaralhar tua Black Lotus, tuas Mox? Ah, quando eu tenho Vulcanic e Tundra no meu deck, né? Quando eu dou pro oponente embaralhar, eu já fico meio assim, cara. Se é um cara assim que é meio bruto, eu já fico, sei lá, meio um pé atrás. Será que não dá pra sugerir uma política dessa pra Wizards? Olha, mostra ou deixa com alguém da loja as tuas cartas e põe as proxies, só pra não danificar mais ainda as cartas. Eu pessoalmente sou contra. Eu acho que não tem muito, porque isso vai acabar dando mais trabalho e também abrir possibilidade do cara, por exemplo, dois caras usarem a mesma Black Lotus, sei lá. Eu compreendo. Vamos falar um pouquinho de 12 cheats comuns, então, que eu peguei um artigo do Manalik aqui, em que ele fala de cheats e como prevenir, né, caso a pessoa esteja roubando. Mas primeiro destacar um caso em que é bem comentado, do Mike Long, que é um jogador famoso, mas pelo motivo errado, né, ele tem vários casos, várias investigações de cheat contra ele. E teve um caso que eu achei demais, cara. Resumindo, tá? Ele tava jogando limitado e o deck dele tinha 6 cópias do Howling Wolf. Howling Wolf é um bicho verde, 4 mana, 2/2, quando entra em jogo você procura até 3 cópias dele no teu grimório e põe na mão, tá? E viram ele embaralhando de modo bem ruim o deck dele, embaralhando muito pouco, né? E os juízes que examinaram falaram que não conseguiram encontrar um padrão, né? Que ele não estava fazendo um maço. Mas o próprio padrão era separar os lobos. Porque uma carta desse tipo você não quer comprar duas na tua mão. Mais você quer comprar uma só, né? E por isso ele só tomou um warning, quando ele deveria ter sido desqualificado. Mas isso também é... early days, né? As regras eram bem diferentes, o jeito que os juízes tratavam essas coisas era diferente, então não dá pra se querer usar os padrões de hoje em dia pra situações daquela época, né? Fica, não se aplica tão bem. Mas se isso acontecesse hoje em dia, seria de quem mesmo? Não tem... Perfeito. E vamos então começar com como a gente rouba com mecânicas, tá? Isso acontece muito em limitado, né? O Grilo, inclusive, ele... o Grilo falou, eu acho que eu joguei um pouquinho errado no prateleiro, nos vídeos. É bem comum, né? A gente confundir o que uma carta faz ou até o que uma mecânica faz e jogar algumas vezes errado. Mas como é que a gente evita isso, Tomás? Pera, como assim? Como você evita jogar errado? Não, como a gente evita ser roubado, né? Quando o oponente tá utilizando uma mecânica de forma errada. Assim, é limitado, é tudo novo, você não tem certeza do que tá acontecendo, né? Uhum. Você não quer dar stall, ou pelo menos apresentar que tá dando stalling, né? Enrolando. E também não quer ficar sendo chato, que fica chamando o juiz e tal. Como é que você procede quando você acha que o teu oponente não tá utilizando as habilidades da maneira certa? Bem, se você acha que ele tá fazendo isso, por exemplo, sei lá, você viu ele ativando uma habilidade, por exemplo, Outlast, como Instant, uma habilidade que só pode ser usada como feitiço. Você acha que se... A minha intuição é, se o cara vai fazer isso, eu falo, cara, isso aí é só como feitiço. E daí eu fico de olho. Então, ele já tá avisado. A partir desse momento, ele deveria saber que é só como feitiço. Então, se for se repetir, começa a ficar um pouquinho mais fishy a situação, né? Okay. Mas... quem não é juiz, Tomás, pode falar alguma coisa? Por exemplo, eu adoro ficar assistindo ele dando taco, sabe? Aí, sim. Assim... Se às vezes eu vejo muita coisa que acontece errado, assim, mas eu fico quieto pra não, sei lá, não atrapalhar o cara, porque de repente é um trigger que o cara esquece, e daí o oponente pode usar isso, né, a favor de ter sido um trigger. Tipo, eu posso falar ou não? Então, a regra diz que você deve pedir para os jogadores pararem e chamar um juiz. E não falar para os jogadores exatamente. Porque pode ser que você viu alguma coisa errada que, na verdade, não tem problema e se acaba dando uma informação para os jogadores. Por exemplo, teve um caso de trigger que aconteceu num torneio que eu apitei, que o cara tinha Silungar, aquele que toda vez que um dragão ataca dá menos um, menos um. Eu acho que ele atacou. E ele falou... Ah, ele atacou com o Silungar e com o Jutai, apontou pros dois e falou triggers. Só que ele, no caso, tava pensando em um trigger do Silungar e um trigger do Jutai. Ele não lembrou que o Silungar desencadearia duas vezes porque são dois dragões atacando. E daí os tokens 2/2 do cara, do oponente, não morreram. E um espectador falou, ah não, cara, aqui são dois triggers, né? Seus tokens morrem. E no caso, ele acabou dando uma informação que o jogador não tinha. Ele esqueceu que eram dois triggers. Isso acabou sendo assistência externa. Então, se você tá num torneio e você acaba ajudando alguém que não pediu ajuda, quer dizer, que pediu ajuda também, né? Você não pode ajudar ninguém que tá jogando. Mas se ajudar alguém, isso acarreta match loss. Então, perda de partida. Entendi. Nossa. E outra, eu também tenho mais uma pergunta. Eu tô cheio de perguntas. O que acontece, cara? Já aconteceu uma vez de eu estar jogando e assim, e eu ter certeza que eu tô certo, sabe? E o cara ter certeza que ele tá certo. Aí a gente falou, vamos chamar o juiz. E o juiz, o juiz falou que o cara tava certo, só que eu tinha certeza que eu tava certo, entendeu? Só que assim, tá, não dava aquele negócio, não deu pra. Eu peguei meu celular pra tentar olhar na internet, mas aí a internet não pegou, enfim, eu acabei cedendo. Sabe? Mas assim, quando acontece isso, cara, eu quero olhar na internet, é válido isso? Posso fazer isso? Em torneio competitivo, na verdade, os jogadores nem podem usar aparelho eletrônico durante a partida. O celular não pode estar nem em cima da mesa, né? Poder estar em cima da mesa, eu não pediria para tirar, não. Acho que não tem nenhum problema. Mas o juiz, ele é a autoridade maior do torneio. Então, se a palavra do final do juiz é que não pode, mesmo você achando que está dando errado, não pode. O que você pode falar é, tipo, cara, eu acho que realmente não funciona desse jeito por causa de tais motivos. Você pode confirmar para mim, por favor? E daí ele vai poder dizer ou sim ou não. Se for um torneio maior, que tiver um juiz mor, normalmente o juiz mor não atende chamado de mesa. Então o juiz que vai atender a sua mesa vai ser um juiz de salão, e quando tem um juiz mor, você pode pedir para apelar pro juiz mor. Então o juiz de salão vai chamar o juiz mor e ele vai dar uma segunda opinião na regra, né? E se for um caso que só tem um juiz, como eu acho que é o caso que você falou, você acha que ele tá errado, e ele diz a coisa contrária a qual você acredita. Então tudo bem, aquilo que tá valendo... Eu tinha certeza que eu tava certo. E tipo, e depois eu confirmei, eu tinha certeza que eu tava certo. Era um negócio, era absurdo. Só deixando claro, viu? Não foi aqui em Recife. Só era no... Ou se você é o Patrick Shaping, você pode passar 20 minutos de tela conversando com o juiz Moore, e depois a Wizards muda a regra das coisas pra não te penalizar do jeito que você foi penalizado, entendeu? Isso aconteceu, né? Ano passado retrasado com o Ajani lá de 5 manas. Tomás, como é que eu me previno do meu oponente comprar cards extras? Uma das coisas que eu já sei que já fizeram contra mim, apesar de eu nunca ter feito esse tipo de coisa, é ficar perguntando o tempo todo quantas cartas você tem na mão e fazer uma conta, né? Somar tudo. Mas além disso, tem algum outro hábito importante se você está suspeitando da pessoa? Eu acredito que não. Comprar cards extras normalmente vai acontecer de propósito se for alguma situação, por exemplo, o cara compra, ele joga alguma mágica no fim do turno que compra um card, daí ele joga essa mágica, fica pensando, compra o card, e aí depois ele, sei lá, compra de novo o mesmo card. Então, acho que os casos de propósito as pessoas tentam disfarçar um pouco e fica meio que um clima confuso. Aí você pode chamar o juiz e confirmar. Eu acho que é difícil o cara dar uma de malandro e comprar duas cartas de uma vez, assim, juntinhas. Uhum. Certo. É uma coisa que eu recomendo é contar também, né? Como eu falei. Uhum. Conta quantas ele tem na mão, quantos terrenos e cartas tem na mesa, quantos no cemitério. Vê se, né, dá um desconto se tem alguma carta que compra ou que tomba. Mas no fim das contas ele tem que ter um número, tem um número só possível, tá? Não pode ter nem a mais e nem a menos. Se caso você fizer essa matemática e encontrar um problema, você tem que chamar o juiz na hora, né? Tem que parar tudo, certo? Okay. E quando você percebe que durante algum tempo você sem querer mostrou informação pro seu oponente, por exemplo, você baixou uma carta de morfe um pouco mais virada para cima na hora de pôr na mesa, ou de atacar, ele viu cartas do fundo do seu deck ou da sua mão, né? Como é que você procede quando você percebe que você deu essa informação para ele? Então, carta do fundo do deck é diferente, então vou falar dela depois. Nos outros casos, por exemplo, você jogou um morfe de uma maneira que seu oponente conseguiu ver, ou sem querer você revelou cartas da sua mão, isso é problema seu. Tipo, você tem que tomar cuidado com essas coisas, não é nenhuma infração. Se você quiser pegar sua mão e mostrar pro seu oponente, você pode. Então, se você acaba fazendo isso sem querer, é azar. Não tem uma penalidade pra revelar informação desnecessária? Não, se é uma informação que um jogador tem acesso, não tem nenhum problema. Então, se eu quiser mostrar mesmo pra você, eu posso. Ok. O caso do fundo do deck é uma informação que nenhum jogador deveria poder ter acesso. Então, se o seu oponente vê, em teoria ele deveria falar. Tipo, ah, você acabou mostrando aí, embaralha melhor, por favor. Então, se ele acabar não fazendo isso, na teoria isso é trapaça. Se ele vê a carta do fundo do seu deck e não fala nada. Mas, tipo, é um pouco corriqueiro, ele não faz de maldade. Sim. Digo, só vai ser trapaça se ele estiver fazendo pra ganhar vantagem, né? Se ele só vê e não quiser chamar o juiz porque vai dar trabalho, não é muita vantagem. E aí não acaba sendo trapaça. Ok, então é importante todo mundo lembrar, né, de não revelar informação desnecessária. Tomar cuidado quando segura a mão, como baixa os morfes e quando embaralha, né, para não revelar do fundo do deck. E adicionar cartas no limitado, que é uma coisa que a gente sempre tem que falar quando se fala em roubo, né? Como você repara nesse tipo de coisa? Como se procede com isso? Supondo que é um torneio regular, né? Porque os torneios competitivos vão sempre ter lista. No torneio regular, o que a gente tem para poder tentar descobrir é se contar as míticas, conversar com o pessoal que estava em volta pra, na hora que ele abriu, para ver, ah, você lembra desse cara ter aberto tal carta? Uhum. Porque normalmente quando é uma carta muito flash, tipo um Planeswalker, alguma coisa desse tipo, as pessoas que estão em volta vão perceber. Então você pode fazer esse tipo de investigação para tentar descobrir se essa carta estava lá desde o começo ou se ela apareceu no meio do torneio. Ok. Tem um caso que listaram, acho que foi no Reddit ou nos comentários desse artigo, um jogador chamado Mike, acho que Justice, ele na época de, acho que Tempestade, né, ele listou 3 Fractious Musculoso no deck dele, mas só tinha aberto 2. Aí depois de ter listado e entregado a ficha, ele foi até a loja, comprou mais um Fractious e pôs no deck. Esse tipo de comportamento é proibido, né? E se descoberto, a punição é... É DQ, como qualquer tipo de trapaça. DQ. Mas isso é muito difícil de fazer em um torneio competitivo, porque antigamente tinha swap, né? Então você listava a sua pool e trocava. Então as cartas que estavam listadas para sua pool não tinha sido você que listou. Sim. E atualmente, quem lista sua pool não é você, apesar de não ter mais swap. Então é difícil de socorrer. O cara tem que ser muito malandro, se aproveitar de algum erro, o juiz tem que deixar passar. Mas assim, isso quando você trabalha com lista, né? Você... Isso. Nada impede da pessoa, mesmo ter o deck listado, fazer essas trocas. Porque você só vai reparar se o juiz desconfiar, pegar a lista e for ter o deck check. Uhum. Né? Ou se for deck check aleatório, né? Que todo torneio competitivo tem que ter. Eu já vi pedido de deck check por jogador, porque o jogador estava inconformado. O deck do meu oponente está muito combado, está curvado, está certinho, não, tem muito em comum igual, não dá. Eu queria que você checasse. Eu acho que o juiz na época nem checou também. Era uma mesa baixa, inclusive, não era das mais altas. Thomas, e quando o jogador mente sobre as regras? Você tá como o Fernando, mas e se for com um jogador, né? Se você tem dúvidas sobre uma regra, principalmente no limitado, que as coisas são novas, e o jogador apresenta uma certa confiança e diz, não, você tá errado, funciona dessa forma. O que você faz? Tem dois casos que eu acho que podem entrar nesse mentir a regra. O primeiro é, tipo, mentir uma regra do jogo mesmo. E se, nesse caso, eu supondo que é de propósito, né? Se você fala, ah, não é assim que funciona, porque você realmente acha que não é assim que funciona, mas tá errado, aí não é de quê? Bem, paciência, se não chamarem o juiz, eu nunca vou descobrir. Se for de propósito, é de quê? Mas agora, o que, é mentir sobre, por exemplo, o que uma carta faz? Existe um negócio... Existem três tipos de informação no... o torneio competitivo, né? Que é informação pública, informação derivada, informação oculta, privada, sei lá. Informação livre é, por exemplo, são poucas coisas. É tipo o tipo de marcadores que tá sobre uma permanente. Então, suponha que você tem um Gideon e em algum momento ele ganha um marcadores mais um. Seu oponente pergunta, ah, como que são esses marcadores? Você tem que dizer, ah, esses tais marcadores são mais um, esses aqui são de lealdade. Ah, ok. Mas informação derivada é informação que você não pode ocultar, mas você não precisa responder. Então, por exemplo, no de cartas da sua mão, poder resistência de uma criatura, isso tudo é informação derivada ou oracle de uma carta. Então tem um caso meio comum, não é comum, né, mas é um caso meio pegadinha pra quando você tá fazendo alguma pergunta pra um juiz, que é Treetop Village, que é 3/3 atropelar. Uhum. Então suponha que o jogador A tá jogando contra o jogador N, o jogador A pergunta, ah, que essa carta faz? O jogador N responde, ela é 3/3. O jogador N ataca, o A bloqueia com uma ficha, sendo que ele tem 3, e o jogador N fala, ah, tá bom, passou 2 de dano, você morreu. Aí, tipo, você não disse que ela tinha atropelado. Então, eu já vi esse isso tipo de coisa acontecer. Isso é informação derivada, o cara não precisa dizer que a criatura tem atropelado. Então, desde que ele não minta sobre a carta, tá tudo bem. Então, ele falou que é 3-3, é verdade. Tá, ele pode dizer uma parte da verdade. Isso. Tá. Ele não pode representar de maneira incorreta, mas ele não precisa representar tudo. Isso em torneios competitivos. Em torneio regular, toda informação derivada é considerada livre. Então... se perguntarem o que isso faz, você tem que dizer 3-3 atropelar verde macaco. Isso em qual tipo de réu? No regular você é obrigado a dizer tudo. Ah, tá. Mas assim, em qualquer dúvida que você tenha, se o oponente está achando que sabe as regras, se você pensa que tem que chamar um juiz, você chama ele. Sim. Certo? Na dúvida, chama o juiz. A gente tá lá pra ajudar, justamente pra prevenir que aconteça alguma situação dessas e de, tipo, o cara de passar a perna. Perfeito. Sobre dicas sobre como manter o total de pontos de vida também, anote, certo? Não use dados. Primeira dica. Apesar de todo o pré-release eles darem dados de marcar vida, não use dados. Anote tudo. Tem mais uma regra que ninguém segue, em teoria, mas ela tá lá, que é toda vez que o total de vida muda, você tem que anunciar isso. Então isso dificulta também que 7 turnos depois você descobre que seu oponente tá marcando você com 10 de vida e no seu papelzinho você tá com 12. Então... cara, eu vou te falar que eu sigo essa regra aí, viu? Toda vez, cara, que a vida muda, eu anuncio a do cara e a minha. E assim, quando eu tô jogando torneio maior, também, o que eu costumo fazer? Eu fico anotando a vida e às vezes, quando dá, né? Não dá toda jogada não dá, mas eu anoto assim, por exemplo, tomei um raio. Eu boto a vida e escrevo um R, assim, de raio, sabe? Assim pra eu saber. Então se o cara questiona a vida, eu falo assim, ó, essa aqui foi o raio, essa aqui foi a fete, essa aqui foi a choque. Eu tenho isso... tudo. Isso é muito bom também, porque se, por exemplo, a sua vida não estiver batendo com a do oponente, você chamar um juiz, eu acreditaria muito mais na sua marcação, porque ela tá muito mais detalhada, você sabe explicar de onde veio cada mudança. Entendi. Oi, Fernando, pode falar. Não, isso dá pra colocar outra situação, mas pode falar, depois eu falo. Eu tenho que confessar uma coisa, eu não faço isso que o Fernando faz. Eu corto caminhos, assim, e tá errado, né? Se você tiver que retroceder o jogo pra saber o que aconteceu, não dá pra usar minhas anotações. Por exemplo, tem um bicho preto novo que quando ele vira, você drena um do oponente. Eu acho que é isso. Isso. Se eu estiver atacando com esse bicho, eu vou esperar o combate resolver pra anotar que meu oponente tomou 2 e eu ganhei 1. Quando o certo seria anotar o dreno de 1 e depois mais um de dano no oponente. Se você, se isso for no começo do jogo, onde não tem mais criatura na mesa, na prática acaba não fazendo diferença, né? Mas se tá mais pro final do jogo, é bem diferente você atacar e depois marcar 2 de vida, porque o cara, antes disso tudo, pode bloquear. Então, a vida muda, tem um tempo considerável entre a vida mudar e ele dar o dano de combate. É, esse tipo de atalho, assim, eu uso bastante, mas tá errado. O melhor que você faz é anotar tudo, né? Não dependa das anotações do seu oponente, não. O que você ia falar, Fernando? Eu só queria comentar alguns tricks aqui que eu tenho em mente, é corriqueiro. Às vezes, assim, por exemplo, eu jogo muito de Miracles, né? E aí, o que acontece? Às vezes o cara faz uma mágica e eu tô com Canto Abalice em jogo e eu não quero trigger. E, assim, eu sei que não vai ter nada que eu vou poder anular, então ele vai jogando e eu vou normal, sabe? E eu percebo que a galera às vezes fica com raiva, que do nada aí ele faz uma mágica e eu digo assim, não, essa daí eu quero revelar, sabe? Poxa, mas você não falou nenhuma das outras. Entendeu? Isso é normal, né? Tranquilo, são tricks que você usa, né? Parte do jogo. Ó, e outra também, essa foi polêmica, eu falei com o Vitor não me deu razão, cara. Mas eu acho que eu tenho razão até hoje. É o seguinte, tava final, cara. Eu vou contar a minha versão, porque a minha versão. Eu tava numa final e eu tava jogando de Burnie, né? Eu era um deck emprestado aí e o cara jogando de controle. Aí, cara, o cara tava com muito pouca vida, e assim, numa passagem de turno, eu não matava ele naquela hora, mas ele fez, no final do seu turno, 2 Sphinx Revelation, e tapou todas as manas e anunciou Sphinx, né? Aí eu, assim, foi em mim impulso, sabe? Foi um negócio meio que ato reflexo. Aí eu, em resposta, eu castei um comando lá que impede o cara de ganhar vida, sabe? Assim, não matava ele naquela hora, mas volta ele morria, entendeu? Sim. Aí ele, com a cara mais lavada, pô, ele deu uma parada, ele olhou todo o contexto, aí falou assim pra mim, mas eu não anunciei X era igual a quanto, tá ligado? E sendo assim, eu anulo o seu negócio de uma mana. Pô, o cara tapou todas as manas, cara. O cara virou tudo. Então, tem na saga de torneio, existem alguns atalhos que estão pré-definidos, então, a menos que os jogadores especifiquem que eles vão usar algum atalho diferente, aquele atalho vai estar valendo para todos os jogos de Magic. Um deles é, toda vez que você joga uma mágica que tem X no custo e não anuncia qual o valor de X, é assumido que você gastou toda a mana que tá na sua reserva. Olha aí Vitão, viu? Eu não sabia disso. Olha aí, pô, e eu perdi essa merda por causa dessa jogada, velho. Olha aí. Nossa, então quer dizer que quando a mágica é de X, se você virou tudo, tua reserva tá esvaziada. É assumido que tua reserva tá esvaziada. Isso, tá aqui. Se um jogador joga uma mágica ou ativa uma habilidade que tem X no custo de mana sem especificar o valor de X, é assumido que X é todo o valor que está atualmente disponível na reserva. Olha só, eu não sabia não, Fernando. Viu aí, cara? Que vontade de voltar no tempo, cara. pra mim, assim, o cara, lógico, não tava com a intenção certa, né? Ele quis se aproveitar da tua precipitação, mas ele estava certo no termo de que ele não precisava, como ele não tinha anunciado o X, ele poderia usar da maneira que ele quisesse aquela mana na reserva. Tem outra regra que também existe, mas em teoria ninguém usa, que isso é uma regra do jogo. Então, toda vez que você passa a prioridade com mana na reserva, você tem que anunciar a quantidade de mana que tá na sua reserva. Isso em teoria existe, mas ninguém faz. Então, é mais um motivo pro cara tá errado nessa situação, porque ele deveria especificar Revelation, eu estou com 3 manas na reserva. Aconteceu uma agora aqui com o Diogo, lá no WMCQ, que tem até gravado aí, né? Foi o seguinte, ele tava jogando Grix e ele tava com um Tassigur na mão. E assim, claramente no vídeo dá pra você ver ele contando os terrenos e eu contando o cemitério, sabe? Aí ele tinha exatamente aquela quantidade de mana e de cartas no cemitério pra jogar o Tassigur. E o outro cara tava com uma relíquia de Progenitus em jogo. Aí o que ele fez? Ele assumiu isso na entrevista, tranquilo, é de boa, sabe? Foi uma trick que ele usou. Ele estourou a FET, depois em resposta à FET estourou a outra FET. Entendeu? Segundo ele tava querendo acelerar o jogo e tirar a atenção do cara, né? Mas tipo, o Diogo já tava procurando os terrenos no Grimório, já tava mexendo. Aí o cara pensou, olhou, contou, viu as cartas, assim, tá bom. Em resposta eu estouro a relíquia pra exilar o seu cemitério. Aí, tipo, naquele caso ali, o juiz deu razão pro oponente, né? O Diogo perdeu essa questão. Mas eu depois eu fiquei pensando, cara, que realmente ele tem razão. Ele já tava procurando o terreno, pô. Ele não, não tem então... mais. Mas a questão é, ele perguntou se ele podia procurar? Tipo, ele fez fetch em resposta, vou estourar essa fetch, posso procurar? Se ele então, não fez essa pergunta, então, ele precisa fazer essa pergunta ou às vezes dá aquele tempinho, sabe? Aquele meio segundo pro oponente se manifestar já é suficiente. Sim. Tipo, tudo bem que o que ele fez não é errado. Ele pode jogar de uma maneira diferente pra tentar, por exemplo, tirar a atenção do oponente. É, só que se o oponente nem teve tempo hábil de responder, ou então não disse que a habilidade podia resolver, aí tem que voltar ao jogo, né? Paciência. Uhum. É, quem nunca fez uma jogada e começou a falar do tempo, né? Tirar atenção. Ô Tomás, uma coisa que eu faço direto no cubo, principalmente, é por lapso, né? Mas deve ter gente que faz isso pra roubar, que é jogar mágicas que eu não posso pagar o custo, né? Você tá jogando com um deck de três cores, não, uma mágica que tem duas de uma cor só e você casta. O que acontece se depois de alguns turnos você repara que isso aconteceu? Então, quando acontece um erro de jogo desse tipo, a gente tem sempre duas opções. A primeira é deixar o jogo como ele tá, e a segunda é voltar 100% das coisas que aconteceram até o momento do erro. Quem tem a opção? O juiz. Tá. Ele decide se vai ser muito danoso pro jogo voltar tudo ou não. Então, se foi há 4 turnos atrás, paciência, já era. Cara, você jogou, tá jogada. Se foi no turno passado, dependendo do que aconteceu, dá pra voltar. Entendi. E tem alguma penalidade pros dois jogadores? Sim. Pro jogador que jogou a mágica, é um warning por violação das regras de jogo. E pro outro, é um warning por falha em manter o estado de jogo. Porque os dois jogadores são responsáveis por isso. Ah, ok. Isso é incompetitivo, né? Em regular não... Isso, não existe aí, isso aí é a mesma coisa para habilidades que esqueceram de desencadear. Esqueceram convenientemente, né, de desencadear. Não, então trigger é... Essa coisa que eu falei, ela vale para coisas do jogo que não são trigger. Então, por exemplo, bem, não consigo pensar algum exemplo agora. Mas os triggers, a única pessoa responsável por lembrar é o controlador. Então, se o controlador esqueceu, o oponente escolhe se ele vai querer colocar o trigger na pilha ou não. Isso tem algumas exceções. Tem, se é um trigger que muda uma permanente de uma zona para outra, e é um delayed trigger, que tipo do obsidal, do amálgama, esse trigger vai resolver sempre. Mas tirando essas exceções, o oponente escolhe se ele vai querer pôr no pilho ou não. Tem penalidade? Se os dois repararam que passaram, sei lá, 2-3 turnos esquecendo de trigger. Então, o trigger que você esquece, ele te dá penalidade se ele for um trigger ruim. Então, por exemplo, o trigger da Howling Mine. No seu turno, ela é um trigger bom, no turno do oponente é um trigger ruim. Se você esquecer de lembrar seu oponente que ele precisa comprar um card, você esqueceu de um trigger ruim, você vai tomar um warning. Se você esquecer que você precisa comprar um card, já é punição suficiente, você tá perdendo isso. Seu oponente provavelmente não vai deixar você comprar, então não tem warning. Ah, entendi. Uma outra coisa que eu li a respeito é roubar cartas, principalmente em Commander, né? Que tem encantamentos. Uhum. O pessoal, na hora de embaralhar, acaba levando uma carta do outro. Só lembra pra gente o que acontece se, ao apresentar o deck pro oponente, tiver ali no meio uma carta com um shield diferente da última partida. Então, essa regra, ela tem mudado recentemente, acho que ela mudou mais de uma vez. Ah, eu posso estar errado, porque na última atualização acho que teve mais alguma mudança, mas se eu não me engano, nesse caso, que é um shield diferente, é relativamente fácil de corrigir, então nenhum dos dois jogadores vai ser penalizado. A gente só dá um warning, claro, porque é uma coisa que você tem que tomar cuidado, mas tira a carta de um deck e coloca no outro, problema resolvido. Por acaso tá no mesmo shield, aí pode ser que acabe virando um game loss, mais complicado. Quando você falou de dar warning, os dois tomam warning? Sim, porque os dois decks estão irregulares. Um tá com uma a mais, o outro tá com uma a menos, né? E diferente, inclusive. Isso é uma coisa pra tomar cuidado, né? Eu lembro de o Grilo ter quase perdido uma força de vontade. Não foi exatamente assim, eu não sei como a força de vontade acabou embaixo de uma outra mesa, lá na Devir, mas aconteceu. Fernando, você tem alguma outra dúvida? Tem assim, cara. Determinado momento do suíço, assim, né? Faz uma diferença na nada se você tá 2-0 ou 2-1, né? Na partida. Aí, assim, eu já vi várias vezes acontecer, já aconteceu comigo, e assim, já fiz isso, não vou mentir. que às vezes você tá jogando com um cara assim, ó, cara, estão os dois no momento crucial do campeonato. Eu posso, vamos fazer o seguinte, quem ganhar aqui, independente se foi 2-1 ou 2-0, a gente anuncia 2-0. Pode isso? Não, em primeiro lugar, isso faz uma diferença muito pequena. Isso deve fazer ser uma diferença muito menor do que você está pensando. Porque esse é o segundo desempate. Mas tem uma regra que se um jogador ganhou um jogo da partida, na hora de reportar o resultado, pelo menos a um vai ter que estar. Então, por exemplo, suponho que você está jogando contra o MP, você ganha de 2-1, mas ele decide conceder para você. Não, digo, você decide conceder para ele. Você tem que marcar pelo menos 2-1, não pode marcar 2-0. Ah, entendi. Interessante, sim. Mas acho que fazia muita diferença. Se você não sabe que não pode, não entra em trapaça. Então, uma das coisas que precisa para ser trapaça é você saber que o que você está fazendo é ilegal, e a outra coisa é você está fazendo para ganhar vantagem. Uhum. Outra coisa que eu também pediria que você, por favor, fale com todas as letras aí. O Felipe já falou aqui no podcast, mas eu quero que você repita. Esse negócio, vamos jogar o dado para ver quem ganha. Isso vale? Vale, cara. Não, então, isso dá daqui direto, não faça. É alguma coisa que o Wizards, por algum motivo, não quer que aconteça de jeito nenhum em torneio. Então, apesar de parecer meio bobinho, tem muita gente iniciante que acaba tomando DQ de besteira sem saber. E aí, tipo, não sabia que não podia. E, tipo, realmente, o cara não sabe, mas isso é uma das infrações que dá DQ. Então, de maneira nenhuma, ofereça pra determinar o resultado de uma maneira que não seja jogando Magic. Beleza. Muito bem, legal esse curso de como roubar no Magic. A gente deu várias informações aqui, né, cara? Preciosas. Onde você aprendeu isso? No Hack dos Cast. Vai ter polícia federal batendo aqui. Oi, pra corrigir o que eu tinha dito antes, eu dei uma olhada aqui nas camadas, e Magos da Lua, com humildade, os terrenos são montanhas, os terrenos não básicos. Eu sabia que tinha ali. Por causa de camadas, não entrarei em detalhes. Não tem diferença, não importa a ordem do que entrou antes? Não importa a ordem. Eu já vi um cara falando o seguinte: essa pergunta é fácil de responder, difícil é responder por quê, né? Boa. Muito bem, gente. Tô satisfeito, vamos passar de fase? Vamos atacar? Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR. Muito bem, semana que vem a gente vê como assaltar um banco, tá? A gente chama especialista aqui. Obrigado, viu, Tomás, de novo aqui por estar Imagina, com a gente no podcast. Sempre um prazer. E quando você quiser, se tiver alguma dica, quer dar algum recado pra alguém? Não. O podcast tá aberto, viu, cara? Quando você quiser voltar, faz tempo que você não aparece aqui. Fica à vontade. Verdade. Beleza, eu darei um toque. Tranquilo. Ô, Fernando, algum recado final? Não, cara, só queria chamar a atenção aí pela homenagem que a gente fez por nosso querido, porque é um programa de trapaça, né? Não poderia faltar o maior trapaceiro do mundo, nosso querido Silvio Santos Abravanel. Afinal, um cara que enriquece vendendo um carnê onde você paga por mês e no final do ano você tem que resgatar o dinheiro nas lojas dele, né? É um cara bastante legal. Então, assim, fica nossa homenagem aí pro Silvio. A minha cidade homenageou diversos trapaceiros também nessas últimas eleições. Não dá pra esquecer disso, né? E se você quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Semana que vem a gente atraca em outro porto e, se bobear, eu saio da enfermaria e volto com a voz normal também. Valeu, gente. Obrigado, Tomás. Obrigado, Fernando. Valeu, até mais. Até a próxima.